Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu saí do Rio de Janeiro para levar um golpe da Rússia. Aqui é o Guga Mafra e eu tô aqui só para dar risada. Tá milionário, né? É o que os milionários fazem. Eles acham graça de tudo. Eu falei que a Rússia, o buraco era mais embaixo, ninguém me ouve, tá aí a prova. Oi, Zé, aqui é portuguesa. Iba, iba, iba, na Rússia é espaço. Caraca, a gente viu isso, ó. Aqui o Azaghal, acessem o IGTV da portuguesa. Ah, é. Olha. Essa é a melhor apresentação. Ah, tá divulgando, tá bombando o IGTV. Tá bombando, tem mais de 100 vídeos já. Olha aí. Tô postando um agora, por acaso. Tá o dia a dia, assim. É, tá vindo de blogueira. Blogueirinha. Muito bem, nerds! Estamos aqui finalmente para fazer o nosso Nerdcast contando como foi a Nerd Tour Rússia. Afinal, já está sendo publicada, já está no ar, você já está vendo vídeo já no canal do Jovem Nerd no YouTube sobre a Nerd Tour Rússia. Mas nem tudo a gente filma, né? Tem parte das experiências que acontecem enquanto a gente não está filmando, então aí a gente vai contar toda a nossa experiência de visitar a Rússia durante a Copa do Mundo, rapaz. Vamos pra esse papo, tá muito bom depois de bem. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios em Canelada Zodardica. Olha a alegria. Olha a alegria de voltar. Olha, poucas coisas na vida me fazem sofrer mais do que voltar de férias. Todo mundo pode ter. Mas eu fico mal. Eu fico inativo uns 3 dias. É aquele choque de realidade, né? Todos temos. Mas é, Azaghal, olha só. Nós estamos falando de nossa viagem à Rússia hoje. Sim. E por causa disso, obviamente, nós vamos trazer aqui os nossos parceiros nessa viagem, a Alcatel, Azaghal. Olha! Proporcionou essa maravilhosa Nerd Tour Rússia com a gente lá, cara. Vamos ver o jogo do Brasil, cara. Comer estrogonofe no restaurante chique. Foi um tratamento VIP. VIP, muito bom, cara. E, obviamente, a Alcatel faz parte do grupo Sempre TCL e tá entre as marcas mais vendidas da América Latina em smartphones, Azaghal. Ele é líder de vendas em smartphones com super telas. Ó. Oh. E uma coisa que é um achievement, a Alcatel tem 94% de satisfação de seus clientes no pós-venda, Azaghal. Por quê? Porque eles oferecem atendimento ao cliente via telefone, via web, via WhatsApp. Nunca esteve nenhuma lista dos mais reclamados do Procon. E é RA1000 no Reclame Aqui. É RA1000, que é outro mega achievement. Exatamente, cara. Destaca as empresas que têm excelentes índices de atendimento no Reclame Aqui. Muito bom. A visão da Alcatel é que a tecnologia é um instrumento poderoso de inclusão, rapaz, que viabiliza a descoberta de novos momentos de diversão, informação, comunicação na vida das pessoas. Por isso mesmo, eles têm o melhor custo-benefício entre os concorrentes, rapaz. Smartphone de alta qualidade com custo acessível para que todos possam participar dessa constante revolução tecnológica. Então, se você ainda não tem o seu celular, se você está pensando em encontrar, você é um celular excelente, é um smartphone de entrada excelente, Azaghal. Então, vai experimentar. Clica aí no link do post para você conhecer os smartphones da Alcatel, que foi eleita pelo consumidor a empresa de telefonia com o melhor atendimento em 2017, segundo a revista Época, rapaz. Não é pouca coisa, não. E hoje, Azaghal, nós temos o Nerdcast Empreendedor. Última sexta-feira do mês. E olha, a gente tá saindo aí do clima da Copa. Uma ideia muito interessante do Sandro Magaldi foi pegar vários highlights da Copa do Mundo e fazer uma livre interpretação de vários pontos interessantes que a gente viu na Copa do Mundo com o universo do empreendedorismo. Olhar a Copa do Mundo através de outro prisma. É, exatamente. Então a gente fez essa brincadeira. Obviamente a gente não tá fazendo uma ligação direta, mas é uma brincadeira de interligar certas certas coisas que a gente viu, com certas coisas que fazem parte da realidade do empreendedor. Tá muito maneiro. O Flávio tem muitas coisas maneiras pra falar nesse episódio que já está na sua timeline e é trazido pelo meusucesso.com, sua escola de insight em negócios. Cara, meusucesso.com funciona com assinatura. E tem mais. O meusucesso.com se garante. Uhum. Se garante ao ponto de dar pra você uma semana grátis. Exatamente. Porque ele fala, amigo, vem aqui, faz seu cadastro, 7 dias pra você experimentar de graça. Com acesso a todo o conteúdo, estudos de casa dos maiores empreendedores do Brasil, cara, com uma qualidade cinematográfica, são documentários, horas e horas de documentários incríveis, cara, pra você se munir de informação, saber a história desses caras, onde que eles erraram, onde que eles acertaram e como eles se tornaram o que eles são hoje, cara. Se você tem esse receio de, ah, eu não sei se eu assino e eu não gosto e tal, aproveita a semana grátis, escuta o Nerdcast Empreendedor de hoje. Não tem essa de não ser. Não tem essa de não ser. Você vai ter acesso total a tudo. Você vai experimentar, não tem essa de não ser. Exato. Você vai experimentar de graça. Exato, cara. Vai lá em meusucesso.com, escuta o Nerdcast Empreendedor e aproveita a semana grátis com acesso a todo o conteúdo muito bom. E se você não quiser ouvir os e-mails, recados e spoilers da quarta temporada de Black Mirror, você pode pular diretamente para... 18 minutos e 58 receitas de estrogonofe. Mas acabamos de lembrar aqui, está chegando o Dia dos Pais! Dia dos Pais! Olha, e a Nerd Store tem uma campanha, óbvio, com um tema espetacular. Em todas as compras acima de R$150, você ganha um brinde exclusivo e especial, pequena lembrança, para presentear os pais nessa data tão afetiva. Um belíssimo chaveiro de Odin, rapaz. Quem melhor para representar do que o pai de todos? Olha. The All Father, rapaz. Muito bom. Se você entrar em nestor.com.br/Dia dos Pais 2018, você vai ver como é que, cara, que maravilhoso esse chaveiro. Você pode dar o presente do seu pai e guarda, e, ó, malocar o chaveiro para você. Aí não. Você decide, cara. É contigo. Mas, ó, aproveite. Em todas as compras acima de R$150, para esses dias dos pais, chaveiro de Odin na sua mão. The Old Father, muito bom. Só na Nessora, a maior loja nerd do Brasil. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Tem pedido de doação de sangue para Bianca Nadine Erig. Tem link aí no post. Se você estiver na mesma praça dela, você pode doar diretamente para ela. Normalmente, quando tem pedidos assim, é uma emergência. Então, se você puder ajudar, ajude. Fora isso, agradeço aos outros nerds que doaram essa semana, como o Alice Magalhães, Raul Rodrigues, Nicolas Erichsen, Nicolas Ferreira, Ana Clara Lemes, Reginaldo Silva, Pedro Gouveia, Leonardo Menezes, Carlos Henrique Traceira, Camila e Gabriel Kaiser, Thaís Heringer, Moisés Couto e Humberto Pontes. Muito, muito obrigado, galera! Temos também o pessoal do Escapo Solidário, Thiago Pisoni, Cassiano Dias Santos, Melissa Zampronio, Pedro Gouveia e Poliana Lopes e o Leonardo Aguiar. Muito bom, galera, que doou seus cabelos, suas madeixas. Olha aqui, um Ozob pelo Jonathan Santos nas artes dos fãs. Incrível. Ficou irado. Cara. Muito foda, hein? Muito foda. Caveiro Ozob, iradíssimo. Tem a equipe Jovem Nerd pelo Felipe Melo. Mandou vários desenhos de todo mundo. Gaveta. Tem Jovem Nerd Azaghal. Tem Capitão MRG, Foda-se. Capitão Foda-se. Tem também o Jovem Nerd e Azaghal Faces pelo Sandro Orro. Olha, muito maneiro, cara. Mano, tem até uma versão meio Rick and Morty aí. É, excelente, cara. E por último, o Ozob do Gustavo Assalim da Silva, que foi uma arte feita em cima de outra arte do Ozob. Ficou maneiríssimo. Muito obrigado, gente. Valeu, arte dos fãs toda semana. Tchau, só Jovem Nerd. Tchau. Obrigado. Eu não vi Black Mirror. Ah, ué, tu não ia? Vai tomar um spoiler? Eu tô indo embora. Então vai cagar lá, meu. Eu vou ter que ler os e-mails aqui, cara. Eu não vou ver, eu não tava curtindo Black Mirror. Pô, cara, mas legal. Não, o episódio do hamster, Deus me livre, cara. Do hamster. Porquinho da Índia lá. Ah, então, mas esse foi fraquinho, mas a gente falou. Então. Esse foi fraquinho. Mas depois teve os melhores. Do Star Trek foi os fraquinho. Os melhores? Não, tu me não perdeu. Os melhores, me é perdeu. Isso. Me perdeu, me perdeu. Rapaz. Breno Marisguia, 29 anos, mestrando em ciência política, Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse não é meu primeiro e-mail. Lhes escrevo para discorrer rapidamente sobre Metalhead, com o objetivo de principalmente corresponder às críticas sobre sua suposta falta de profundidade. Sobre realmente eu não tenho o que fazer aqui, porque eu não vi esse episódio. eu sigo aqui. Metalhead é um episódio que subverte as expectativas, pois não oferece o tão esperado plot twist, típico dos episódios de Black Mirror. É um episódio de ação. animação linear, que bebe em muitos filmes de ficção científica das décadas de 80 e 90, e discordo das leituras que consideram chato ou mal elaborado. A escolha do preto e branco, com ênfase no preto, não foi puramente estética. Ela remete à programação de robôs que impede de tomar decisões baseadas em nuances morais, determinando o comportamento pragmático e objetivo, onde não há espaço para ponderações ou escolhas subjetivas. Em contraste com os seres humanos aos quais somos apresentados, que se sacrificam por uma escolha totalmente emocional. É, rapaz, é preto no branco esse episódio. O fato de que os personagens se referirem aos robôs como cachorros, mesmo que eles se pareçam mais com baratas gigantes, também não é de graça. Cães são, historicamente, os melhores amigos do homem. Lobos modificados pela engenhosidade humana para proteger e cuidar, mesmo sujeito a falhas. Contudo, da mesma forma que o cachorro pode desobedecer, o episódio nos questiona: e se fossem criados cães superpoderosos conectados a uma hive mind, uma mente coletiva, né? Uma mentalidade de colmeia. E assim ele nos apresenta um universo onde esses cães mecânicos, por algum motivo, se voltaram contra seus criadores de forma generalizada, sendo motivados única e exclusivamente pelo desejo de buscar e destruir. Search and destroy. A escolha do formato dos enfrentamentos ao longo do episódio também não foi à toa. Onde o robô, que representa o pensamento dual, binário, objetivo sem espaço para questionamentos, foi primeiramente encontrado? Justamente atrás de uma caixa contendo um objeto que conforte uma criança moribunda, que simboliza uma busca emocional e subjetiva dos humanos. Não obstante, o ato de jogar uma tinta branca sobre a cabeça do robô durante o embate final resume o episódio em uma única ação. A luta entre, por um lado, a esperança e a capacidade humana de pensar para além de uma simples programação, simbolizada pela junção de todas as cores, branco, conta, por outro lado, o desespero e o raciocínio maniqueísta, simbolizado pela ausência das cores, o preto. Nesse sentido, a crítica social que está sempre presente nos episódios reside não no fato de perigo se criar em cães robôs, pois essa é somente uma alegoria, mas na crescente binarização de opiniões que observamos contemporaneamente, principalmente em mídias sociais, onde pensamentos preto e branco, 8 ou 80, tomam conta das opiniões, levando a selvageria e ódio entre grupos que agem justamente com uma mentalidade de colmeia em prol do extermínio da opinião alheia. Caraca, eu nunca vi o cara ir tão fundo no Metalhead, muito bom. Espero ter contribuído para... Não tô prestando atenção em nada. Espero ter contribuído para a melhor compreensão do enredo do episódio, que obviamente é um dos mais injustiçados de toda a temporada. Muito bom. Vai indo. Tá bom, vou indo. Não viu? Então vamos lá. Vi alguns. Esse aqui, ó. Esse tu viu, do Star Trek. Ricardo Highlander, 37 anos. Analista de sistema. Não é possível que seu nome seja Highlander mesmo. Eu acho que a gente já leu um e-mail dele. Lembra da gente? Mas 37 anos, Highlander, não é por causa do filme, então. É possível. Não é? Claro que é. Não é. O Highlander é depois de quem tem 37 anos. Não é de 84? Cara, eu vi Highlander no cinema. Eu sou 5 anos mais velho que esse cara. Peraí, vamos ver. Você é mais de 5 anos mais velho, rapaz. Highlander, 86. Quem nasceu em 86, tá com 32? É apelido. Boa. Olha o Sherlock Holmes. É apelidinho. Analista de sistemas, Novo Gama, Goiás. Deveria? Não. Mas tu não emagreceu 4 quilos aí, né? Emagreci 4 quilos na viagem. Olha aí, parabéns. Andando 15 quilômetros por dia. Porra. Essa é a dica, andem 15 quilômetros por dia. Em Paris. Não andei só em Paris, andei em Amsterdã, em Moscou. São Petersburgo. Para o caso dos reservas da leitura de e-mail, Jovem Nerd, agora nós somos reservas. Nós somos reservas. Informo que este não é nem de longe meu primeiro e-mail. Tudo bom. Há um ponto do primeiro episódio da quarta temporada de Black Mirror, USS Callister. Você sabia que as artes que aparecem nesse episódio são do Butcher Billy? Ah, então, eu sabia que ele tinha feito arte pra essa quarta temporada. É desse episódio? É desse episódio. Aonde que aparece? Não, lá. No escritório? Lá. Os pôsteres, né? Puta, que maneiro, cara. É do Butcher Billy, cara. Bem Butcher, foda, né? O Butcher é demais, cara. Ele continua aqui. Um ponto que ele considera interessante, mas que vocês, não chegaram a comentar. Para pôr em prática... Eu achei esse episódio uma merda. Para pôr em prática o plano maluco do fim do episódio, a personagem principal precisa convencer sua versão real a colaborar. Para isso, usa fotos pessoais constrangedoras para se chantagear. Aí vem a pergunta que faz pensar: que esqueleto em seu armário, no lugar da personagem, você ameaçaria expor de forma que sua versão real você concordasse em participar daquele plano maluco? Olha! E aí? Tô te perguntando. Não, ele não tá perguntando pra gente. Ele tá perguntando de uma forma geral. Não, eu tô perguntando pra você. Ah, é? Esqueleto no armário. É, Jovem Nerd. Bota no jogo aí. Que esqueleto, cara? O que, que você usaria pra se chantagear? Você já faz isso com a foto lá de toalha sem camisa? Não que isso gerasse uma grande discussão, claro, pois é o tipo de coisa na qual ninguém vai falar, mas certamente é algo que faz pensar. Muita gente vai ter a resposta na ponta da língua, mas outros provavelmente vão demorar um pouco mais. Seja por uma vida certinha, ninguém tem, seja por excesso de opções. Mas o que não dá pra negar é que o tipo de pensamento é bem Black Mirror. Olha aí. Fabiana Tanaka, 27 anos, Química, São Paulo, SP. Olá, Nerds, esse não é o meu primeiro e-mail. Indo direto ao assunto, sobre o episódio Crocodile aí, que você não gostou. Odiei. Eita, caralho, episódio merda. Cara, vê os outros que estão... Caraca, episódio merda. Leram a mente da chinchila? É, foi muito, ah, foi, irmão, foi muito ruim mesmo. Ah, meu irmão. Foi muito ruim. O nome do episódio também pode fazer referência ao paradoxo grego, chamado Paradoxo do Crocodilo. A premissa do paradoxo é que um crocodilo rouba uma criança, promete aos pais que ela será devolvida, e se, apenas se, eles puderem prever corretamente se o crocodilo retornará ou não à criança. Ah, olha aí que paradoxo. Se os pais responderem que a criança será devolvida e acertarem, o crocodilo entregará o menino, mas no caso de errarem, o crocodilo manterá a criança. Se os pais responderem que o crocodilo não vai devolver o seu filho... Tá maluco, cara. Cria-se um paradoxo, pois se o crocodilo não tem a intenção de dar o garoto de volta, significa que o crocodilo tem que devolver a criança. Contudo, ao fazer isso, o animal quebra sua palavra e contradiz a resposta da mãe. Ah, sim, porque ela teria que acertar. E se ela acertar que o crocodilo não vai devolver a criança, então o crocodilo, se devolver, ela errou. Então não pode devolver, entendeu? É. Contudo, ao fazer isso, o animal quebra sua palavra e contradiz a mãe. Se a mulher estiver errada e o crocodilo realmente tinha a intenção de devolver o menino, significa que o animal deverá ficar com o garoto, apesar de querer devolvê-lo, também quebrando sua palavra. Esse caso é um paralelo com a cena em que a Mia questiona se pode ou não liberar Shazia ao invés de matá-la. Se Mia libertar a investigadora com a promessa de não contar sobre o assassinato, caso a promessa for quebrada, a decisão de Mia terá sido contraditória. É complicado. Mas se Mia não libertar a refém e Shazia realmente tivesse a intenção de não contar sobre o assassinato, a primeira terá de cumprido a sua promessa. Esse é o paradoxo do crocodilo. Eu não sei por que tem um crocodilo na história. Porque é uma merda. É uma merda. Esse episódio é ruim mesmo. E aí botaram o nome de crocodilo pra você pensar além do que o episódio te entrega. O que significa? Luiz Antônio Santin, 19 anos, estudante de medicina, Curitiba, Paraná. Não lembrando direito da vida sem Nerdcast, esse não é meu primeiro e-mail. Próximo ao final do último Nerdcast, o Tucano, nosso querido valete de copas. Olha a provocação. Comenta sobre o personagem do episódio Black Museum, Carrie, que após ter sido atropelado, encontra-se um tipo de coma consciente e que preserva todos os sentidos como audição, olfato e é capaz apenas de se comunicar por um dispositivo hipotético que através de luzes vermelhas ou verdes expressava respostas negativas ou positivas para o marido. O que o Cancer Jack não esperava é que esse quadro de pseudocoma realmente existe. É conhecido como síndrome locked in, ou em português a síndrome do homem fechado em si mesmo. Devido a trauma e ou problema vascular, temos a lesão de uma região do tronco encefálico, principal estrutura regulador de funções vitais do nosso corpo, que compromete praticamente todas as vias que saem do cérebro, as funções motoras. Porém, não atinge as que chegam às funções sensitivas, assim mantendo uma consciência presa a um corpo irresponsível. Meu Deus, que pesadelo. Consciência essa que pode ser identificada por exames de neuroimagem funcional muito semelhantes com de um ser humano normal. Muito bizarro. Dependendo da gravidade da lesão, pode estar preservado os movimentos dos olhos e das pálpebras. E somente com isso conseguem se comunicar. Comunicação essa capaz de escrever livros, como no caso do jornalista francês Jean-Dominique Balbi, que escreveu O Escafandro e a Borboleta, que posteriormente se tornou um filme. Escreveu nessa condição, caramba. Meu muito obrigado pelo incrível conteúdo de vocês e pela atenção e desculpa pela possível assustada nos miolos que o quadro pode ter gerado. Assustada nos miolos? Que o quadro pode ter gerado? Que quadro? Hein? E-mails! Guga, sua próxima network vai ser de GTV? Ah, tem um canal bom aí, da portuguesa. Meu tá bombando. Tá bombando. Eu tô apostando nisso aí, gente. É a única gente, pessoa assim que faz conteúdo pro IGTV. Só eu. O nego tá dizendo que fizeram o IGTV pra mim. Mas o IGTV, ele não some depois de 24 horas. Não, por ele isso fica. Que eu tô fazendo. Aí, vídeos de quantos minutos, pode? 10. 10 minutos? Mas ela só faz vídeos de 15 segundos. Mentira, esse de um minuto. Esse agora tem 2. Olha só, português. Se você quiser saber os bastidores da vida de blogueirinha da portuguesa. Bem, é, Rússia, né? Dá o arroba aí. Ideia do Bok. Ideia do Bok. Arroba ideia do Bok. É isso aí. Não tá arroba portuguesa, não, gente. Que é a minha vida. É o meu dia a dia. Esse negócio de portuguesa começou lá no início do Nerdcast porque você sabia imitar sotaque de portuguesa. É, nem sei imitar, né? A parada é essa. A gente achava que você sabia imitar. Aí a gente inventou um negócio chamado Próxima Atração no Nerdcast, que era pra dizer o que, que ia ser o próximo episódio. Exato. E aí a portuguesa chegou no final. Foi. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Pois estou aqui na Copa assistindo os grandes jogos de Portugal e estão querendo que eu fale sobre o próximo Jovem Cast, que será sobre catástrofe. Catástrofe é me interromper, é me encher o saco e não me deixar em paz curtir os jogos de futebol. Isto aqui é uma grande catástrofe. Este site é uma grande catástrofe. Aí no início, nos primeiros Nerdcasts, eles falavam, você tem que gravar o Nerdcast inteiro com esse sotaque. E era insuportável, que eu não sei fazer. E aí com o tempo, eu liguei o foda-se. Falei, gente, se eu for gravar Nerdcast, grava com a minha voz. As pessoas falam assim, nossa, como a portuguesa perdeu o sotaque dela, né? Com o tempo. Muitos anos de Brasil. Olha, eu sempre quis saber essa história e até hoje eu não sabia. Era isso. Aí, ó, podia ser um GugaCast. Ah, isso pode ser um GugaCast, isso aí. 7 anos que eu faço parte dessa família e eu não sabia. Olha aí. Tá vendo, Buga? Mas então, nós fomos à Rússia. Certo. É isso. Chegamos lá tomando Papers, Please na caraça. Foi muito bom, cara. Na caraça. Papers, Please, foi inacreditável. Foi muito Papers, Please a chegada, cara. Porque a gente chegou de conexão, fazer a conexão em Paris. Lá. Nosso voo era da Air France e a gente pingou em Paris. E aí depois... E as nossas malas ficaram lá. Sabe qual é? E aí alguém falou que quando mala pinga em Paris muito rápido, impossível. Conexão com menos de 2 horas no Charles de Gaulle, não vai. Não vai a mala, a né? A mala então... fica, ainda mais na Copa do Mundo. Então... Aí chegou lá, ficou esperando aquela cara de quem se fudeu, né? Você senta ali e vê as malas de todo mundo passando, você vê as pessoas indo embora, aí você fica aquela... Aí começa a sobrar uma galera. Aí quando começa a sobrar, porque assim, quando tem muita mala na esteira e muita gente, existe esperança. Exato. Mas quando começa a ir todo mundo embora, tem menos mala do que gente, aí você viu que você se fudeu. É verdade. Aí fica, aí você não quer acreditar, você fala assim, não, aí... Aí aparece o outro voo. Aí fodeu. Não apareceu outro voo. Gente, mas sabe que é engraçado? Que eu nunca levo roupa extra. Nunca, em toda a minha vida. Eu viajo acreditando que a minha mala vai chegar. Só que dessa vez me deu uma loucura. Eu falei, cara, tem uma chance enorme. Tô indo pra Rússia, que pra mim Rússia sempre foi a União Soviética, que vai continuar sendo. Na minha cabeça era assim. E vai continuar sendo, mesmo depois ela ter ido. Na Rússia a mala perde você, né? Aí eu falei, cara, a gente já tá indo pra Rússia, Copa do Mundo, minha mala não vai chegar, minha mala não vai chegar nem a pau. Aí eu fui mega preparada. É, a gente não perdeu a mala que tava em Paris curtindo. A minha mala de mão pesava 20 quilos, todas as minhas roupas estavam ali. Aí a gente chegou lá e falou assim, a gente se fudeu. Então vamos lá no balcão das malas perdidas e vamos tentar falar inglês aí, porque, né, na Rússia, cara, ninguém lá é obrigado. Cara, mas no aeroporto eu ainda me sentia na União Soviética, eu me sentia no Red Sparrow, sabe qual é? Aquele filme, Red Sparrow. Sei, sei. Eu falei, cara, porque as roupas, os uniformes, o prédio, era tudo muito, era em São Petersburgo, né? Era tudo muito paper, please. É, exato. Eu ia perguntar isso. A segurança do aeroporto é militar? É com roupa de exército? Então, a gente só viu mulheres trabalhando ali naquele momento. Só mulheres. Então, não tinha militares. O fato de ser só mulher não quer dizer nada, né? Pela Não, eu pedi uniforme, sim, assim, de militar. Sim, mas essa é a pergunta. Eram mulheres, mas elas estavam uniformizadas com roupa. roupas que lembravam de alguma forma roupas militares ou elas estavam com roupas tipo aeromoça? Nenhum nem outro. Elas estavam com uniformes. Parecia mais aeromoça. Elas estavam com uniformes. Era saia até o joelho. Mas não era, não era um uniforme militar. Não, não era. Mas também não era um uniforme de aeromoça. Era um uniforme, era uma saia até o joelho, como a portuguesa falou. Elas pareciam... uma camisa social até o punho, sei lá. Elas pareciam Jennifer Lawrence naquele... No Red Sparrow, é o que eu tô falando. É, naquele filme, Aí. Ou evangélicas. Ou evangélicas. Uma vez eu fui fazer uma escala na Colômbia, e aí quando eu cheguei lá, cara, toda a segurança do aeroporto é feita pelo exército. Eu fui fazer só uma escala, então eu tive que sair, passar pelo raio-x e entrar em outro avião. Ao passar pelo raio-x, é o exército revistando todo mundo, cara. Aí eu pensei assim, puta, fudeu. Enquanto eu tava no ar, estourou uma revolução. Não, isso é tão normal, assim, é sempre assim, mas os caras tão lá de camuflado, sacou? Uhum. Não, não tem isso. Camuflado dentro de um prédio, que coisa útil, né? Mas você se sente num filme da União Soviética que vai ter espião, sabe qual é? É. Nesse momento, a gente, e é uma carimbada, maluco. É, a mulher mandou a gente preencher um formulário. E é carimbo, mas caraca, o russo, ele gosta de um carimbo. Gosta mais. O brasileiro gosta de carimbo. Gosta. Tem cartório, você vai fazer trabalho pra governo, é carimbada, tem que ter carimbo com CNPJ, tem que carimbar todas as partes, imprimir o site, carimbar o site. É, isso aí. Não, a gente tá acostumado aqui com a carimbada, mas lá, é tanto carimbo, eu não tô mentindo, sem sacanagem, eu vi cardápio de restaurante com carimbada. Mas aí a mulher falou, preencha aí o que tem de valor da rua, valor das suas roupas, dos seus sapatos. E a gente vai te dar $500 e foda-se. Aí a mala portuguesa... de quanto vale o outfit? É, a portuguesa começou. Porque o que acontece? A gente entrou numa de, se isso servir como um documento caso a mala não apareça, a gente tem que dizer o valor real das coisas que tem lá dentro ou até a mais, não é verdade? Afinal, somos só brasileirinhos. A portuguesa começou a preencher lá, aí a mulher viu, ela falou assim, this is not for compensation, this is for customs. Aí, assim, aí mudou. Aí mudou na hora. Exatamente, ela falou assim, a gente não vai te devolver esse dinheiro, isso é pra você passar na alfândega. Eu não trouxe nada não, trouxe umas calcinhas velhas, o resto é mala vazia, mala com mala dentro, vou comprar tudo aqui. This is too expensive. Ah, quanto o valor que eu tinha dito era muito caro. Eu falei, meu filho, eu não compro roupa de Vilar dos Teles, não. Adeus, Vilar dos Teles. Então, peraí, minha filha. Ah, foda-se Vilar dos Teles, né, gente? Foda. Vai comprar o quê? Jeans? Olha, corta a cena, tá os três fazendo propaganda. Olha, se tiver algum anunciante de Vilar dos Teles que queira anunciar, eu dou 90% de desconto. É. Que diabos é Vilar dos Teles? É a capital do jeans, Guga, caralho! Aquela calça jeans que não tem corte, sabe? Que a perna, a coxa e a canela tem a mesma grossura. Aquele jeans azul bique. Com estresse. Isso deve ser alguma coisa do Rio, cara. Nunca tinha ouvido falar nisso. É, Vilar dos Teles é Grande Rio. É, Grande Rio. É, do lado de Belfort Roxo. Só de desmentir também. Eu vivi em Vilar dos Teles. Eu jurei a bandeira em Vilar dos Teles. Não, olha. Quando eu era pequeno, eu queria uma jaqueta. Eu tinha 11 anos. Aí eu vi uma jaqueta lá numa loja. Aí eu queria a porra da jaqueta jeans. Era linda. Tinha, sei lá, strass, um monte de merda. Aí minha avó falou, minha filha, eu que vou dar o seu presente. Escolhe o que você vai querer. Eu falei, vó, eu quero a jaqueta da loja tal. Aí minha avó falou, lá na loja tal, ia devia ser os olhos do cu. Aí ela virou pra mim e falou assim, minha filha, acabou aquela jaqueta. Não tem mais. Nunca mais. Aí eu falei, não, mas vó, eu fui lá ontem, tinha, não, acabou, seu tamanho não tem mais. Aí vamos procurar em Vilar dos Teles, com certeza. A minha avó me levou pra Vilar dos Teles. Cara, a gente passou o dia inteiro. É um inferno aquilo lá, gente, são micro lojas. Abraço, Vilar dos Teles. Adeus, Vilar dos Teles. Gente, são mini lojas com jeans horrorosas até o teto. Não existe mais isso. Vilar dos Teles não tem mais essa parada do jeans. Vilar dos Teles agora era um polo gastronômico. Agora a China é a capital do jeans. Isso aí. Não era Vilar dos Teles? Volta, Vilar dos Teles. Gente, eu tinha 11 anos de idade, mas foi uma experiência, assim, bem traumática. Mas acabou que a gente achou uma lá, né? Porque a minha avó podia pagar. Não era exatamente o que você queria, não era exatamente totalmente bacana. Diferente, era, né? Não era exatamente, assim, né? Uma jaqueta, talvez fosse uma calça de jeans cortada. Era derivação merda do que eu queria, mas foi. Era uma camisa grossa. Isso. Era uma camisa jeans grossa. É um moletom tingido tipo jeans, né? É que nem quando era a gente criança, né? A variedade de lojas era pouca, né? Então, quando a gente ia viajar pro lugar frio, a gente ia pra Petrópolis comprar roupa de frio, que era o lugar mais frio que tinha perto. Isso. Não, porque era barato, gente. Na Rua Tereza. Era barato comprar lá. Rua Tereza é Vilar dos Teles da Serra. Ah, não. A Rua Tereza é linda em comparação à Vilar dos Teles. É Vilar dos Teles da Lã. Ah, eu vivia em Vilar dos Teles. Eu não tenho nada a reclamar de Vilar dos Teles. Eu também não. Só que, né, era difícil achar roupa lá. Uma roupa bonita, sei lá. Caralho. Вертолета поддержка в готовности. Остоприем для мещения. Aí a gente ficou lá, preencheu o negócio, carimbou pra cacete. Vai dizer que a funcionária da alfândega não parecia com a Jennifer Lawrence no Red Sparrow. Então, eu não tenho parecia esses teus fetiches. A portuguesa falou, ela tinha até a franjinha. É, parecia, igual do filme. Só que era... A versão morena. Isso aí, parecia. Por isso você ficou lá um tempão depois que a gente foi embora? Ah, não. Gente... É, não saí vocês de lá, tiveram né? Que saía de lá. Vocês que tiveram que voltar lá pra aí carimbar falou, a mulher. Ela falou, tem que carimbar ah, de novo. Ele ela falou, ah, ela errou aqui, tem que levar lá pra ela... Ah, jovem, deixa que eu vou, deixa que eu vou. É. É, foi assim mesmo. Só que deixa que eu resolvi isso. Não, sabe, porque assim, não, nossas malas não foram as únicas que resolveram passear em Paris. Tiveram de outras pessoas. E aí, nesses momentos, tem a união da derrota. Eu odeio a união da a união da derrota porque, assim, é foda. Cada um tem que... Assim, minha opinião é, cada um assume sua derrota e vambora, sabe qual é? Exatamente. E aí, os derrotados, eles querem se unir. Você já percebeu isso? Eles ficam querendo se unir. Caraca. Pra virar um bolo de derrota só. A Genkidama da derrota. Os derrotados têm mais força juntos, na quantidade. A Genkidama da derrota, cara, é uma merda, né? Todo mundo fica falando, a tua mala também sumiu. É. E eu, não, eu odeio isso, cara. É assim, cada um com a sua derrota, amigo. Não, mas tinha gente... fodidas, elas querem fazer amizade, entendeu? Mas tinha gente pior que eu. Sempre tem. Não, porque eu, pelo menos, eu tive esse insight e resolvi levar 10 quilos de roupa na minha mala de mão. Tinha gente que tava zerada. Não tinha o que eu sempre levo uma muda de roupa. Eu também. É, eu nunca levo. Extra. Eu nunca levo. Nessa viagem, como era a Rússia e eu estava munido de preconceitos, né? Eu também. Eu levei 3 cuecas. 3 camisas e uma calça e uma bermuda. Justo, é isso. Justo. Pra sobreviver algum tempo na Rússia. Justo. Muito justo. Cueca nunca é demais. Cueca nunca é demais. Nunca é demais, né? Mas... Cueca e meia nunca é demais. Nunca é demais. Meia principalmente, porque meia você ainda pode sacrificar. Cueca é mais foda, né? Cueca dá dor no coração que é caro. Mas meia você sempre pode sacrificar no aeroporto desse da vida. Se vocês não entenderam o que eu tô falando, nem queiram saber. Deixa pra lá, continua aí. Apesar de todo o preconceito que nós tínhamos de, ah, vamos pra Rússia, não sabemos o que pode acontecer e tal, a falha foi em Paris. Sim. Não foi da Rússia, né? A falha foi em solo francês. A culpa dos franceses, não diga. Nossa, quem diga, foi dos franceses, exatamente. Ah, que estranho, né? Esquisito. Franceses, povo tão amigável, tão... Champions du monde. Champions du monde. Champions du monde. Fred, você que tem sua implicância com os franceses, eu já aprendi a conviver com eles. Tá, que bom. Eu também, eu convivo com várias coisas que me incomodam. Você há de concordar comigo com uma coisa. Ah. Eles sabem comemorar como ninguém. Sabe, gente. Eu nunca vi o povo tão animado. Amigo, os caras ultrapassaram o dedo no cu e gritaria. É bandeira no cu e gritaria. É, eu vi uma foto do cara pelado no poste, enfiando literalmente a vara da bandeira francesa no rabo. É, a bandeira no cu e gritaria. Cara, literalmente. Mas cara. Eu entendo, sabe por quê? Eu não. Não, eu entendo esse povo reprimido. Eles têm que ser chique. Que mané, povo reprimido. Então, se o Japão ganhar a Copa do Mundo, fudeu. Porra, povo reprimido. Ai, povo a gente reprimido. Não sabe. Imagina o Japão. Japão vai ser loucura. Japão é loucura. Japão, quando quer ser louco, ultrapassa os franceses. Caralho. Muito. Sério, isso é uma coisa que a gente tem que combinar aqui. Se o Japão estiver próximo de ganhar uma Copa do Mundo, a gente tem que pegar o avião e ir pra lá. Temos. Que vai ser uma loucura inacreditável. Vai ser. Olha, eu fiquei abismado. Porque era nego subindo em monumento, pichando. Estátua, nego subindo em carro. A gente via carro com 15, 30 pessoas dentro do carro. E em cima? Que isso? Fora, dentro, em cima. Nego na rua, nego que pegou carro pra sair na rua pra buzinar, se fudeu, porque a multidão subiu nos carros. Caraca. Não, subia, entrava. Tinha pé saindo pela janela do carro, sabe qual é? Mas isso é contextualizar. Isso é porque vocês, quando a França foi campeã, vocês não estavam na Rússia. A gente esticou a viagem da Rússia. Em Paris, a gente... Que você foi lá no Missão Impossível, o negócio lá do Tom Cruise. Eu tirei umas férias também. É, mas mas é francês, cara. O francês, eu vou te dizer por que ele pirou assim. Porque ele passa o ano inteiro tendo que ser chique, né? Tem que ser, né, aquela apresentação. Tem que o ano inteiro ser chique e babaca, né? E babaca. O ano inteiro, o cara todo alinhado, todo engomadinho. E snob. Blé, de meu amor, snob. Quando ganhou, meu amigo? Quando veio a realidade de que, liberdade, hoje eu posso comemorar como eu quiser. Foi The Purge. Caraca, os caras jogaram as plumas pro lado e piraram. A gente foi engraçado porque, assim, a gente tava lá e aí a gente, no dia 14, véspera do final da Copa, é o dia da Bastilha, que eles chamam. Sim. O dia da Bastilha, né? É tipo o Réveillon lá, né? É o Réveillon, tem queima de fogos na torre, feriado e tal. A gente viu essa comemoração, que foi uma mega comemoração, muita gente na rua, mas mega civilizada. Sim. Tá. E aí no dia seguinte, tipo, nesse dia da Bastilha, não tinha nem nego gritando... Eba, França na final, sei lá. Ninguém tava falando de Copa do Mundo. Não tinha, só no final da queima de fogos que teve um aleleblé, né? Uhum. Que é, vamos lá, azulão. Gente, eu ri muito, porque os caras, até pra comemorar futebol, é blé, blé, blé, blé, blé, blé, blé. Era aleleblé, aleleblé. Eu falei, pelo amor de Deus. Aleleblé. E aí, mas assim, foi mega civilizado. Sabe, assim, foi muita gente na rua, lotada, a gente ia voltar de metrô, né, pro hotel, lá de onde a gente tava, e não, foi impossível entrar no metrô, a gente foi a pé, andou 50 minutos, caraca, porque era impossível de tanta gente que tinha na rua. Uhum. Mas no dia seguinte, amigo, tinha, acho que menos gente na rua, mas tocando um zaralho inacreditável. Não tinha menos gente na rua, não tinha, tá? O Paris inteiro saiu de casa. Caraca, Paris inteiro, né, com filho recém-nascido. Metrô, tinha uns vagões, cara. Cara, que eu não sei como é que não virava. Os vagões, caraca, balançavam tanto. Sério? Caraca! Tô um nego mijando dentro do vagão. O que eles mijam? Escondidinho. Na Copa, vagabundo mijava um no outro. Na Copa, as paredes mijam nas pessoas. É, revanche. Cara, entra pelado no metrô, entra pelado. No dia seguinte, tinha várias estações interditadas. Várias interditadas. Estações de metrô. Caraca! Será? Caraca, sei a gente fica falando aí do Brasil e tal. Eu já vi final de Copa no Brasil. Já fui com o Coelhinho Bossa Nova. Eu vi o Coelhinho Bossa Nova dançar eu bicho, vou te devorar crocodilo. Eu sou na praia de Ipanema. Em frente a um trio elétrico. Tava no final da Copa e saí do Leblon, na casa do amigo meu, e fui andando até. Garoto Sonassu, que merda. Caraca, saí do Leblon, eu, Manuel Carlos e Helena, e fomos até Ipanema. Encontrar com o Felipe Dilon. É muito burguesinho, né? Que merda. E eu não vi esse nível de loucura, não, cara. Foi bem tranquilo. Você tava na novela do Manuel Carlos? Tinha que ter ido lá pra Tijuca. Pra Vila dos Teles, né? A galera da Tijuca é bem educada. Você não morou na Tijuca a vida toda? De acordo com a teoria de vocês, quanto mais chique o lugar, mais ele despiroca depois. É, então, isso que é Paris, essas coisas, né? Então a gente tem que ver o final da Copa Mas a Zona Sul não é chique. A galera da Zona Sul é alternativa. É que a questão não é ser chique, é ser reprimido. Uh-huh. Por isso que o foco agora é torcer pro Japão. Vai ser muita loucura se o Japão ganhar, cara. Eu quero estar lá. Comprar passagem. Vai ser muita só loucura. Só pra ver. Mas como é que a gente foi direto do aeroporto pra final da Copa? Eu não sei, gente. Porque as malas, a gente tá atrás das malas. As malas estavam em Paris. Tava falando da derrota da união dos derrotados, e aí, de repente, França campeã. Campeão do mundo. Sabe a primeira coisa que acontece quando você chega na Rússia? Você toma um choque de realidade. Porque você não chega na Rússia, a Rússia chega em você. A Rússia não é um filme de espionagem dos anos 80. É verdade. É, isso é meio decepcionante. O aeroporto, ele te engana. Porque enganado. E a gente ficou muito tempo no aeroporto, né? Porque normalmente você pega a mala e vai embora. E aí a gente ficou muito tempo, então a gente ficou, caraca, tô no Red Sparrow. Foi no Papers, Please, lá, carimbo. Mas quando a gente sai do aeroporto, cara, é uma metrópole. A gente chegou em São Petersburgo, né? É, porque São Petersburgo é uma cidade bem europeia, né? Mas mesmo assim, cara, depois a gente foi pra Moscou e é um choque. Porque eu imaginava, sei lá, cara, a gente ser perseguido com pessoas correndo lanterna na rua, sabe qual é? Eu não sei, cara. Eu não vi fila de pão, não vi fila de vodka. Era o que eu esperava. Entendeu? Tinha Starbucks, cara. Tinha, McDonald's, Starbucks. KFC. KFC pra caralho. KFC, cara. Eles estão dando franquia. Se quiser, você vai lá, vai pra Rússia, Moscou, onde quiser. Cara, entra na fila da franquia. KFC tem tudo no lugar. Você paga sem leleco lá, você abre uma franquia da KFC. É impressionante, cara. É impressionante. Muito a KFC. Mas olha só, você tá. Esse lugar que tá na sua cabeça, a gente já viu. Varsóvia. É, na Polônia. Isso aí. Era isso aí. Bem soviético. A Polônia é bem mais soviética. É muito mais. Do que a Rússia. É, mas é isso que eu tô falando que é engraçado. Porque nós, bate o selo babaca aqui, somos pessoas viajadas. Não, a gente já viajou pra bastante lugar. A gente foi de Japão à Nova Zelândia. Já viajou bastante pela Europa, América. Bastante, né? Eu já pisei em todos os 5 continentes. A minha dentista perguntou: existe algum lugar que você ainda quer conhecer? Eu quero conhecer. Eu falei, claro, milhões. Pelo amor de Deus. Eu falei, eu não conheço a China. E assim, porque... Não conheço a África. Quando você viaja, isso abre sua cabeça, seus horizontes, né? Você, né? É. Fica uma pessoa menos... Vê outras realidades. Exato. Mas mesmo assim, eu tinha uma porrada de preconceito com a Rússia. Eu achava que ia ser uma merda. Eu achava que era um lugar sujo. Não era uma merda, mas eu achava que ia ser um filme de espionagem dos anos 80. É isso que eu achava. É o que eu tinha na cabeça. O Hollywood fez isso comigo. Cara, eu achava que não existia arquitetura. Que era tudo prédios quadrados gigantes, quadradaços. Né? Ia ser Brasil o filme. Quer dizer, tipo, sei lá, prédios de Curitiba e Brasília. Afinal, a gente mora na Rússia brasileira. Exatamente. E, cara, nada me preparou porque eu vi lá. Bem diferente mesmo. É, e São Petersburgo, principalmente. Cidade... É, assim, lindo, a gente foi no verão, então verão não anoitece praticamente lá, porque é bem em cima. Isso que é foi incrível, gente. Não vê a noite. Os primeiros dias, em Moscou a gente viu, chegou a ter mais escurecida. Moscou é mais pra baixo. Mas, né? Cara, em São Petersburgo, aquele lusco-fusco durante umas 3 horas. Isso, aquele escurinho de 6 horas da tarde. Sabe qual é? E depois volta o sol, maluco. É. Sinistro. É, tipo, 2:30 da manhã, tá claro. Céu claro. E eu ficava só pensando, queria trazer tanto terra planista aqui pra ele me explicar essa porra. É muito maneiro, cara. É muito maneiro você tá no... Agora, o que a gente ficou imaginando, então, por causa disso, a cidade era toda 24 horas, né? Tinha um monte de restaurantes e comércio e tudo. Os preconceitos dos seres humanos, né? A gente entrou num dia num café, eu fui tomar um cappuccino, né? Agora não posso tomar mais refrigerante, agora eu tomo café que nem um desesperado. Né? Sempre atrás de um estimulante. E eu fiquei, caraca, não é que você veja você, esse café todo bonitinho, todo decorado. Aonde que eu ia imaginar que um russo ia perder tempo decorando um café? Né? Porque... Você tá querendo me dizer, então, que tudo que a gente viu no Identidade, Bourne, não Jason... Ah, foda-se, um filme lá do Bourne que ele passa na Rússia é tudo mentira. É tudo mentira. Fred, Hollywood é só mentira. É tudo mentira, é tudo moderno. Pra começar, nada mais é filmado em Hollywood, pra começar. Ah, não sei se eu quero ir na Rússia ou não. Eu queria ver aquela Rússia, pô. Eu queria ver as babuscas. Eu queria ver a fila da vodka. Não, mas você pode entrar numa fila da vodka se você quiser. Só você, sei lá, procurar uma promoção de vodka. Mas assim, e você particularmente ia adorar Moscou. Adorar num nível de lamber as paredes. Porque, primeiro, as cidades que a gente foi eram limpíssimas. Limpíssimas. É, eu nunca vi cidades tão limpas. Num nível, no assim, londrino de limpeza, posso dizer. É, né? Sim, londrino. É muito limpo, cara. Impressionante. Não sei se era só pra Copa do Mundo. Parece não que era, não, porque, não era. Cara, era um nível de limpeza, cara, que não dá pra você simular durante um mês. Os caras conseguiram, com um país lotado de turistas do mundo inteiro, com hábitos diferentes, então era pra ter lixo no chão, era pra ter, né? Tinha muita gente, né? De fora. Muito então francês, não é, né? O povo muito francês, educado. Né? É muito brasileiro. É. Os brasileiros limparam o estádio lá, apareceu no jornal. Recolheram lixo. Nós, né? Não, mostrou. O brasileiro aprendeu com o japonês. Mostrou na TV. Nós catamos nossos lixinhos lá, deixamos tudo. Mas não fomos os únicos. O brasileiro aprendeu com o japonês no Brasil. Só que a coisa bonita lá fora, né? Que passeio. Mas eu sei que tava limpíssimo com aquela galera toda fazendo, né? Fuzuê. Um fuzuê no país dos outros. Mas tava limpíssimo. Imagina sem essa galera toda. É, mega limpo. E que nem muito Japão. Mais limpo. Que nem Japão. Mais limpo e menos overpriced. Porque por conta da Copa tava tudo, Ah, tava né? tudo overpriced. Exato. Mas é que nem o Japão. E por causa da questão de segurança, é pouquíssimas lixeiras públicas, né? Na rua. Porque pode jogar bomba em lixeira e tal. E mesmo assim, limpo pra cacete, sabe? Muito limpo, assim. sem lixeiras. E os prédios monolitos, né? Assim, os da época soviética, né? Principalmente em Moscou, monolitos de concreto quadrados, Fred. O que você ama. Teve vários monolitos, é verdade. Então, esse negócio de prédio quadrado e concreto e vidro é o que eu gosto. Lá em Munique, na rua do... Esqueci agora o nome da rua, desculpa. Na rua da estação de trem. Foi mal. São janelas quadradas de vidro, dispostas equidistantemente entre todas as bordas e suas janelas. É basicamente um tabuleiro de xadrez milimetricamente construído num prédio. Prédios fetiches dele. Cara, desculpa. É bonito se ver. É limpo, é limpo. É um negócio assim, sabe? É calmante. Mas eu não vi isso. Não, porque isso é na Alemanha. Por isso que eu não vi isso. Você falou que ele ia adorar Moscou, nada disso. Eu não vi nada disso lá. Tinha uns prédios lá, quadradão. Tinha uns prédios. Tudo com estrela. Poucas janelas, né? Porque poucas janelas pra você não ver as pessoas gritando lá dentro. Mas falando de arquitetura, é interessante que a gente teve em duas cidades. A gente teve São Petersburgo e Moscou. São Petersburgo é uma cidade, como já foi dito aqui, bem europeia. Então tinha muito mais rococó, por isso assim dizer, né? Nos prédios. É. Vários castelos, muitas aquelas igrejas que o pessoal chama de cebola, né? Já em Moscou, é prédio de filme fantástico pra mim, cara. Por quê? Sabe? Porque, assim, a gente tava um dia andando e tinha um prédio monstro, altíssimo, com duas estátuas do tamanho do prédio em cima. É gigante. Sabe, parece aqueles filmes, sabe, filme de ficção científica fantástico, sabe? Que tem um prédio... Punk, né, é muito maluco, cara. Assim, é uma parada que você só vê em filme. O Museu Aeroespacial que a gente foi, puta, a construção... O museu é todo subterrâneo e o prédio externo que a gente vê é só um foguete, né, assim, né... Um design de um foguete levantando, né, assim, engaço e concreto. Cara, era uma parada inacreditável, cara. É, os caras são foda. É algo que eu nunca tinha visto em termos de arquitetura nos lugares que eu fui, sabe? É, os monumentos são sinistros mesmo, cara. Não, no museu, lá o museu da Guerra Patriótica. Da Grande Guerra Patriótica, que é o Museu da Segunda Guerra Mundial. É, porque eles não consideram que houve a Segunda Guerra Mundial. Eles só consideram a Primeira Guerra Mundial e a Grande Guerra Patriótica. A Grande Guerra Patriótica, exatamente. Isso. Não consideram. E calcule o que, na visão deles, seria a Segunda Guerra Mundial. E aí eles... Cara, tem um obelisco, cara, que é do tal... Eu não sei qual é o tamanho daquele. Então, é muito gigantesco. Isso é tudo por conta da Guerra Fria, né? Principalmente. Ah, sim, que era propaganda, né? Era, mas assim, mas os prédios são um negócio inacreditável, cara. É muito incrível. Tem um inacreditável. Esse que tem lá o Thor e a Hela no... Pra dar uma aliviada, que é o cara com a foice e a mulher com o martelo. Propaganda comunista total, esses prédios, né? Mas, cara, é um negócio... Esse prédio é um negócio inacreditável. Eu nunca vi isso. E esse negócio foi feito pra uma exposição. E depois, bota ali em cima daquele prédio ali. Exposição na Feira Mundial, exatamente, em Paris, eu acho. E aí o mundo era foda antigamente. Os caras faziam uns negócios pra... Ah, vai ter uma exposição, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma torre aqui, a Torre Eiffel. Exato. É, verdade. Fazer um negócio aqui só pra levar naquela exposição ali, depois a gente não vê o que faz com isso. Ah, deixa ali na praça. Bota aí na praça que quando enferrujar a gente vende tudo. A Torre Eiffel não era pra ficar onde tá. Não, era temporária. Era pra desmontar. Ter sido desmontada. É, e aí não desmontou. Ia dar um trabalho do caralho desmontar, já tá aí mesmo, foda-se. A parada virou símbolo de um país. O cara nunca ia imaginar. Planta umas árvores em volta, foda-se, deixa essa merda aí. Essa merda que vai enferrujar, quando enferrujar a gente vê o que dá. Quando enferrujar vai cair, caguei, vou desmontar essa porra toda, não. Bota umas arvorinhas aqui, bota ali um laguinho, um patinho, bota aqui uns armênios tentando vender flor, tá bom pra caralho. Essa porra pra lá, pô, vamos beber. Bota os quiosques vendendo Kish Lorraine. Isso aí. E aí, até aqui, até do lado do Senna, porra. Quando essa merda enferrujar, a gente empurra pra dentro do Senna e vambora. Os monumentos são incríveis, cara. E outra parada incrível, incrível mesmo, é o metrô, né? Caraca, o metrô das duas cidades. O metrô que a gente já tinha ouvido falar. Sim. Ah, olha, os metrôs da Rússia são muito famosos, que eles são muito bonitos e tal, tem que visitar. E a gente, beleza, tem uma estação específica? Não, cara, tem uma porrada. Uma porrada. A gente ficou horas, a gente ficou alguns dias, se somar o tempo, debaixo da terra na Rússia, andando cara. Pra lá e pra cá, indo só visitar as estações. O metrô é como em Paris, te levam pra cidade inteira. É, é, é, incrível. É sinistro. É muito incrível. Que são distâncias monstras, né, cara? Você fica horas no metrô. Sim. É verdade. Não, mas olha só. Você fica horas, mas a gente não contava mais de 30 segundos entre um trem e outro. Ah, não. É verdade. Cara, eu ficava tentando imaginar... Mas eu não sei se isso é por causa da Copa também, né? Tudo bem. A Copa tá lotada e tal. Mas assim, pelo menos tá funcionando, né? Era uma puta eficiência. Menos de um minuto depois. Quer dizer, ah, perdi esse trem. Não, foi mal. Menos de um minuto depois veio outro, cara. Veio tudo na rabeta, cara. Impressionante. E um descarrilhar fudeu, né? Se eu frear... Se eu frear um pouco mais forte... Fudeu a Mariola, amigo. Isso num sistema de metrô com mais de 200 estações. Não é essa tripa de um lado pro outro do Rio de Janeiro que tem aí, não, cara. Essa é vergonha. Isso aqui é vergonha, essa porra. Linha 4. É 4 é o caralho, porra. É a mesma linha. Deixa de ser escroto. O metrô do Rio de Janeiro é uma vergonha tão grande que eles vão enterrar aquela merda toda e dizer que não tem metrô. Sério, sem sacanagem. É. Ah, mas deu uma melhorada depois. Não tem melhorada nenhuma, cara. Metade do metrô do Rio de Janeiro é ônibus, caralho. É verdade. Enterra essa merda toda, cara. Sério. Porra ridícula, cara. Você chegar na Barra, você sai do... Chega bonito pra caralho na Barra, né? Porra, vem por dentro da pedra, o caralho. Aí você sobe, vê a Barra, lindo, Barra. Aí entra de novo na terra, porque foda-se, é um metrô, né? Tem que entrar na terra. Para lá embaixo, você sobe uma escada e pega um ônibus pra ir até Santa Cruz. É uma vergonha. Eu acho. Eles tinham que pegar um monte de betoneira. Pode, né? Enterrar tudo. Enterrar tudo e foda-se. Só ônibus mesmo. A máfia do ônibus venceu no Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Porra, esses filha da puta roubaram uma quantidade inacreditável de dinheiro. Não dava pra roubar um pouquinho menos e ter feito um monotrilho até Santa Cruz, porra? Fazia ali naquela ilhota gigante ali na Barra, que eles cortaram aquela porra, ficaram 5 anos pra fazer o tablado de concreto ali do iníciozinho da Barra até Santa Cruz. 5 anos pra fazer aquela merda. Podia ter deixado ali as plantinhas bonitinhas, feito um monotrilho em cima pra você ir andando pela Barra e vendo as coisinhas, caralho. Não, tinha que ser um ônibus. Ah, todo mundo tomando porra. Por isso que eu não uso metrô, não fode. Mas aí... Não usa sinal de protesto. Né? Mas aí eles... Eu fiquei bem impressionado com o metrô de Moscou, principalmente. Uhum. Foi o que a gente usou mais. Sim. O metrô é tão grande que tem rodoanel. Tem dois. Pra ligar as estações, cara. É impressionante, cara. Mas como é que é? Você sai de... Você vem no metrô, aí você sai pra estação rodoanel, que é um metrô que fica girando na estação, você pega. É. Aí você pegou aqui no ponto A, aí ele gira, vai. Você tem dois círculos. Você imagina uma malha de trem pra tudo quanto é lado e aí dois círculos ligando toda essa malha. Dois círculos mesmo, no início. Dá uma amarrada, entendeu? É a famosa baldeação. Tem a estação baldeação. Isso. É uma porrada. Então tem um círculo mais central, porque a maioria das malhas de metrô dos países que tem metrô de verdade... É uma grade ou um círculo. É uma teia, né? Uma teia. Então, muitas linhas não vão se encontrar. E aí, pra eles fazerem linhas que são muito distantes se encontrarem, eles criaram esse rodoanel, entendeu? Então tem um menorzinho mais próximo do centro e o mais largo. É então, incrível. Se você estiver lá na Casa do Chapéu, você não precisa vir até, sei lá, o centro pra pegar uma linha, que, entendeu? Você pega o rodoanel lá. É bem impressionante, cara. Não, esse rodoanel deve ser muito mais rápido do que o trenzinho do centro, né? Por uma questão lógica. Porque, porra, se você vai fazer uma volta longa, né, caralho, pra chegar lá na puta que pariu, o bicho tem que vir com o pé embaixo, senão você fica 2 dias pra sair do ponto A ao ponto B. É, mas é que ele vai parando em várias estações que nem o outro. Se você... Ele precisa... não para muito que vem um bicho atrás dele, 30 segundos, então ele tem que parar muito rápido. A parada deve ser um negócio inacreditável, né? Você tá dentro do metrô. Vai parar. Aí fica todo mundo esperando. O bicho vem freando. Parou, né? Se joga pra fora do metrô de qualquer jeito, porque tem 4 segundos entre abrir porta e fechar a porta. Aí fecha e o cara... Nossa, galera! É isso aí. Quando o cara acabou de sair da estação, já tem outra atrás. É isso, exatamente. Fazer a mesma coisa. Na verdade, é um trem contínuo, gigante. Né? Só que você não vê, né? Tem um espaço entre... Tem entre espaço. Tem um elástico. Eles vêm. Como o elástico esticou, a primeira composição tá parada. Aí a segunda tá vindo, porque o elástico tá diminuindo. Aí, vai bater, acelera. E acelera. E aí vai. Bem isso. É um trem só com milhares de composições e, caralho, toneladas de elásticos. Tem fatos curiosos nas estações de metrô que são, primeiro, muitas delas foram construídas na época da Guerra Fria, então era cravado no fundo do chão pra virar abrigo, né? É, nuclear, é, né? É bem fundo. Fallout Shelter. É muito fundo. Não, é 4 minutos de escada rolante. É, a mais profunda foi 4 minutos. 4 minutos no cronômetro. E assim, não é escada rolante com várias, sabe, patamares pra você ter um, né? É, sabe, escada que você, você tem aqueles patamares pra dar uma suavizada na descida? Não, não. Pra dar um respiro. Qual é a maneira melhor de fazer e mais rápido? É um tubo de topeira que desce 4 minutos em linha em 90 graus debaixo da terra. É assim, mano. Eles fazem esses respiros porque se enguiça uma das escadas rolantes, o cara não tem que subir ou descer aquela 4 minutos. Não, não, mas... Mas lá não tem respiro. Se enguiçar, se enguiçar a escada rolante, a família do cara vai pra Sibéria. Então não tem como enguiçar. Não tem como enguiçar a escada rolante. Não, calma. São 4 escadas e estão sempre só 2 funcionando. A não ser que seja um... É, mas se enguiçar a escada rolante no meio, você não tem como pular pra que tá funcionando. Ah, não. No meio, aí você se fudeu. Exatamente. Exatamente. A maioria vai descer, né? Que pra descer todo santo ajuda. Exato. Não, você simplesmente chega, olha e fala, então, a escada rolante não tá funcionando. São 4 minutos de movimento mecânico ou 2 dias subindo escada. Exatamente. Foda-se, vou dormir aqui. Dorme ali embaixo. Vou dormir aqui que é mais rápido. Amanhã eu já pego o metrô pro trabalho, sabe? Foda-se, caguei pra você, pô, resolve essa merda amanhã. Liga pra casa e fala, olha, não vai dar pra voltar. A escada rolante tá quebrada. Mas o negócio da beleza das estações é porque durante justamente a época da União Soviética, eles usavam o metrô como propaganda também, né? Então, qual era a ideia? Aqui vai passar o povo todo dia. Então a gente vai meio que criar um palácio pro povo. Eles chamam de palácios do povo, né? Proletariado. Então era trazer a arte, os mosaicos, as pinturas, as esculturas, tudo que tinha no Palácio dos Czares e levar pra um lugar onde o povo passa todo dia. Mas você acha que o proletariado ia gostar de ver isso? Mas aí, você pergunta, o proletariado, será que ele vai ter? Proletariado! Eu gosto dessa palavra, acho bonito. Proletário! Vai ter o proletariado, vai ter cultura pra saber o que que é uma arte, esse tipo de coisa? Não, tô perguntando se vai ter cultura. A pergunta é, será que ele gostava? Não, então, mas olha só. Olha o que eles faziam. Eles faziam as artes homenageando o povo. Olha. Trabalhador do campo, engenheiros, mulheres também que lutaram na guerra, heróis de guerra, o próprio Lenin, que é bastante, até hoje, a gente foi numa... Vocês viram o mausoléu? Vocês foram lá ver ele? Não fomos. A gente viu o mausoléu, mas nos dias que a gente tava lá, tava fechado, ele abre por poucas horas, então a gente não viu. Ele é um cara ocupado, né? Não, a gente não foi, vamos falar a verdade, que era uma fila do cacete, ninguém tava afim. Não, mas a gente... A gente já tinha visto 2 cachorros empalhados, tá bom, né? De bicho empalhado. Caraca, tá bom de bicho empalhado. Eu sou muito mais de entrar numa fila pra ver um cachorro empalhado que ver uma pessoa empalhada. Então, sem dúvida nenhuma. Empalhada. Eu gostaria de ter visto. Ele tomando café, né? Empalhadinho, assim. O dedinho pra cima, assim, né? Eles mudam a pose todo dia. Como uma figura histórica, eu gostaria de ter visto, mas também não fiz questão, né? Porque a gente não foi lá no dia que tava aberto. Mas a curiosidade, ele tá onde? Ele tá deitado? Tá deitado, ué. E aí você vê o caixão lá... Ele falou assim... Você vê ele. Ele falou assim, quando ele morreu, ele falou assim, quero ser enterrado em São Petersburgo com a minha mãe. É. E o aí Stalin falou assim, tá bom, pode ficar... fica tranquilo. O Stalin fez isso. Fica tranquilo. O cara morreu, cadê aquele... aquele último suspiro, sabe? Ele, faz o boneco desse filho da puta. Bota na Praça Vermelha que vai ser propaganda. É isso mesmo. Bota um guarda-chuvinha em cima, só pra não derreter. Bota ele lá, fincado na Praça Vermelha pra geral ver. Bota pimenta pra esse pombo pousar em cima. Bota pimenta, caralho. Queima a patinha e vambora. Alguém falou assim, finalmente descansar o caralho. Sabe? Agora é que tu vai trabalhar, sabe? Essa mamata vai acabar. Essa mamata vai acabar. Mas você sabe que é engraçado? A gente viu o Lenin sendo retratado em um monte de lugares lá. No metrô tinha busto dele, tinha mosaico, pintura, tinha estátua de revolucionário com a cara dele, tinha um monte de Lenin. Pra tudo quanto é lugar. A gente não viu nada do Stalin. O Stalin realmente, nego, tem... É personagem. Eu acho que eles sabem, né, a monstruosidade que foi. Mas, enfim, a gente só viu Stalin naquelas lojinhas de coisa de turista, que aí vendia busto do Putin, de de Mao Tse-Tung, de vários... É, de vários... Caralho, mas Guevara, isso é demais, hein? Tinha Guevara. Tinha? Tem Fidel Castro? Tinha tudo. Mas até super-herói do Putin. Olha, ir à Rússia, pegar na mão e não trazer um busto do Putin e do Stalin é um vacilo inacreditável. É a chutação de balde máxima, é a escrotidão. É você chegar no aeroporto e, né, você tá rodando, literalmente, a roleta russa da vida. Você tá com um busto do Putin e do Stalin na mala no aeroporto russo. Puta que pariu. Lá é chamado só de roleta. Se eu soubesse que você queria, eu podia trazer uma camisa que eu vi lá, que eu gostei bastante, que era o Putin montado num urso. O Putin sem camisa. Sem camisa, claro, montado num urso. Num urso de guerra. É um urso de guerra, veja bem, não é um urso qualquer. É, o nível de esculhambação deles é inacreditável. Os caras viraram super-heróis, né? É que nem aquele o coreaninho barrigudinho, carequinha, gordinho, esquisito. Cara, assim, carequinha não é não. Ele só é esquisito e barrigudinho. O coreaninho lá do norte. Porra, o cara chega na televisão e diz que amanhã vai fazer sol porque o nosso imperador disse que vai fazer sol e ele controla o tempo. E as pessoas acreditam. Teve um cara na Praça Vermelha que tava vestido desse maluco do coreano. Kim Jong-un. É. Eu não sei qual é o nome dele. Kim Jong-un. Exato. Coreaninho maluco da Coreia do Norte. Você... É, esse aí. Cara, mas foi uma galera em cima uma do cara. Em volta do cosplay de ditador ali. Tava muito igual. Não dava pra saber se era ou não era. Ele tava não era. Não tinha como ser não, caralho. Você não sabe, ué. Não existia a mínima possibilidade. Ah, vai ver que ele faz isso. Ele anda aí pelo mundo e todo mundo acha que é cosplay dele. Ele, ah, todo mundo vai achar que é o Johnny Kane e pronto. O cara foi ver a Copa ainda, foi torcer pra França, exato. Foi torcer pra Coreia, contando pra trollada do Não Salvo, né? É. Dinheiro lá? Qual o volume de dinheiro assim, é tipo... As coisas lá são baratas. A gente pegou as coisas mais caras que o normal, porque tava tudo mega inflacionado por conta da Copa do Mundo, mas um real vale 15 rublos. Qual é o fator de conversão Big Mac? Quanto é que custava um Big Mac lá? Pô, então eu não fui pra Rússia comer Big Mac, porra, caralho, só faltava essa. Não tô falando que você foi, eu não mas... como Big Mac nem no Brasil, caralho. Mas aqui o fator Big Mac é moeda mundial, cara. Coca-Cola vale até uns 50 rublos, então. Uma água, um garfa d'água sem gás naquela maquininha, custava 100 rublos. Ou 50, sei lá. 100 rublos. Não, era 50, né? Quanto é que era a Perrier na maquininha de Perrier? Eu cheguei a comprar uma garrafa de água na banca lá no dia do golpe por 45 rublos. No dia do golpe? Do golpe do telhado. Ah, do bom. Golpe do telhado. Por quanto? 45 rublos. Então, 45 rublos é 3 reais. 3 reais. 3 reais uma água. Uma água. Não vale? É isso aí. É, por aí. Aqui a gente paga quanto? No restaurante vai ser o dobro, vai ser 100 rublos. É, foi tipo isso. Era nivelado com isso. Ok. Mas tava tudo overpriced, né? É, mas acho que máquina de... Menos os táxis, o Azaghal achou um aplicativo de táxi bom lá. O Yandex. Como é que é? É tipo um Uber lá, local. Uber russo. Não foi o Azaghal que achou. Fui eu que fiquei pesquisando e achei. Ele leva todos os loucos. Eu que fiquei pesquisando. Tudo. Eu que fiquei pesquisando mesmo, fiquei pesquisando. Ué, onde você pesquisou? Na internet, olha. Você acessou o canal de YouTube da blogueira lá? Vários canais. Da blogueira russa. Vários blogs. Eu fiquei assistindo. Mas aí, qual é o nome? Qual é a dica? Yandex. Aí? Yandex. E com Y? Com Y. É. Yandex. É. E é tipo um Uber. Você se cadastra. Só que era um pouquinho mais barato que o Uber. Só que você pagava com dinheiro no final. É, porque o meu cartão não tava, não sei porque não tava aceitando ali. Ah, tá. Bom, mas aí... Ah, mas você pode pagar com dinheiro. Aí resolvi o problema, porque aí tem um lance da malandragem russa. O quê? Se você pega um táxi, o taxímetro pode ser adulterado. A gente viu um vlog lá de uma galera que foi pra Rússia e falou: você sempre tem que combinar o preço antes. Ou pegar o Uber. Ou pega um aplicativo desse que aí você já sabe antes quanto você vai pagar. Uber ou Yandex, que seja. Porque os táxis aqui, né? Parece até Rio de Janeiro. Parece Rio de Janeiro, exatamente. Parece Rio de Janeiro. E aí foi louco. Poucas vezes que a gente ameaçou pegar táxi, era tudo um preço maluco, lembra? Tanto que no dia do golpe a gente tomou uma enrabada do táxi fodida. Mas aí a gente combinou antes também. Combinou. Só que foi, combinou é rabada. Quanto? Mas olha só, o combinado não sai caro. É. Sai quando você tá indo pra um golpe. Como é que as pessoas se vestem em São Petersburgo? Isso é normal, cara. As mulheres russas adoram usar... É a moda russa agora, que é verdade. Juju? Aquelas sainhas de... Parece de fantasia, de filozinho rosa. Filozinho. Saia de fada. Saia de fada. Sei. Elas usam... No início, a primeira que eu vi, eu falei, nossa, que mongol gigante, né? Aí eu achei que a mulher... Aí eu falei, ah, não, deve ser adolescente. Aí quando virou, era uma velhota. Eu falei, caraca, que mongol, não sei. Aí, quando eu fui ver, era geral. Elas é na moda, tá na moda lá. Aí no final, eu já queria uma saia tchutchu também. Pra quem saber, eu também quero uma saia tchutchu. Não comprei, porque não moro lá, hein, Zaki? Eu realmente ia ser a mongol gigante. Deveria ter comprado. Você deveria se expor como uma pessoa, porra, viajada, multicultural, caralho. Última moda na Rússia. Mas no início eu achei mongol. Aí depois você acha, ah, é legal você poder, né, botar uma saia tchutchu. É, mudou de opinião. Essa é a história do mano. No início eu achei mongol. Exato. Tem tanta coisa que a gente acha mongol no início e depois... É tudo uma questão de pressão social. É, né? É exatamente isso. Você vê uma pessoa de saia chuchu, você acha uma bosta. Vê 10, você quer uma saia chuchu. Aí. Saia chuchu. Eu que tô errado aqui. Geral tá usando saia chuchu, eu não tô usando errado, sou eu. É, exatamente. Tá aí uma ideia de produto pra Nerd Store agora. Saia chuchu. Saia chuchu. São Petersburgo é lindo, maravilhoso. Adorei a igreja do sangue derramado. É bonita mesmo, a igreja do... Mas aí que tá, né? Aí que tá o negócio da Copa do Mundo, que é o problema do mundo inteiro. O quê? Verão, Copa do Mundo, a porra da igreja em obra. Ah, mas é... TV. Que os caras falaram, vai ficar pronto pra Copa, vai ficar, só que não ficou. Não ficou, e aí ninguém morreu. A gente chegou lá e não dava pra tirar foto do negócio, porque tinha um andaime gigante. É, aqui... Eu ficava tirando foto só de detalhes, entendeu? Olha só, uma obra feita para a Copa do Mundo, que não ficou pronta e ninguém morreu, isso é história do Brasil, né, amigo? Não sei, mas... A gente não sabe se ninguém morreu de verdade, né? A gente tá dizendo isso aqui. É, nós somos a prova viva que obra não terminada, em teoria, não mata ninguém. É, sei. Tem umas obras pra... Quem é que vem primeiro? A Copa ou a Olimpíada? Não me lembro mais. Foi a Copa? A Copa foi 2014, a Olimpíada foi 2016. Foi a Copa que a gente viu a abertura da Copa e ficou com o maior cagaço da abertura da Olimpíada. Sendo o mesmo naipe, lembra? A abertura da Copa no Brasil foi a vergonha inacreditável. A abertura da Copa sempre é naquele naipe. É, sempre é. Não é possível. É sempre uma merda. É. Mas a gente ficou a pau e eu falei, fudeu. Vai parecer uma apresentação escolar. Mas como é que foi a abertura da Copa da Rússia? Eu nem vi. Também, ninguém viu. Foi igualzinho, foi a mesma merda. Teve o Robbie Williams cantando uma música que fez sucesso em 95. Aí ele mandou o dedo pro Putin, não tem um negócio desse? É, mandou o dedo no meio pro Putin. Teve isso? Merecido, né, gente? Putin é um pau no cu. Caraca, não fala isso, que ele pode ouvir. Caraca! Foda-se! Onde é que o Robbie Williams foi enterrado? Ah, não sei, a gente não ouve falar dele. Já tem um tempo, né? O cara deu uma sumida, né? Ninguém mais ouviu falar, realmente, depois da Copa. O cara deu uma sumida, né? Parou de tocar a música dele. Cara, mas ter o Robbie Williams na abertura da Copa é equivalente a ter, sei lá, o Biafra na abertura da Copa brasileira. Seria foda. Na minha opinião, seria bem foda. Bem foda. Caraca, comparou o Robbie Williams com o Biafra. Mas assim, São Petersburgo tava no clima de festa de Copa, porque tava um monte de estrangeiro em festa, incluindo os brasileiros, e não anoitecia nunca, né, praticamente, tá todo mundo na rua. E a cidade é linda. É bonita mesmo. A gente comeu nosso primeiro estrogonofe lá. Nossa. E eu tenho uma coisa pra dizer já no primeiro estrogonofe. Já vou falar logo. Mentira, o primeiro tu gostou. É tudo uma merda. Mentira! Eu gostei. Mentira, você gostou sim, que foi aquele que era um pedaço de carne. Não era estrogonofe, cacete? Era desconstruído. Era um filé, era um bife. Quer dizer, você foi até a Rússia pra descobrir que eles não fazem estrogonofe com picadinho de alcatra, creme de leite e mostarda. Ou seja, ketchup. Eles estão errados. Ketchup. Não, pode ser mostarda também. Ou seja, eles estão errados, nós estamos certos. Não, é isso. Eles não usam ketchup. A gente, alguns nerdcasts atrás, a gente levantou a polêmica do estrogonofe aqui. Estrogonofe é uma merda. Aí começou a galera, não, você nunca comeu estrogonofe de verdade. Aí o Tucano, puta, o meu estrogonofe, o Lierson, o meu estrogonofe, o caralho. Aí a gente foi num berço, a gente foi, levou isso até o limite. A gente não foi pra Copa, a gente não foi pra fazer ação pra ninguém. A gente foi pra comer estrogonofe, a gente foi tirar a verdade. E você descobriu que o estrogonofe brasileiro é mais gostoso que o russo. Pô, lógico, cara, tem batata palha. Então, eu descobri o seguinte, estrogonofe é uma merda em qualquer lugar do mundo. Não, é uma merda. Era bom lá. É uma merda. merda, cara. Não é sobra. Ruim, ele era bom pra caraca. Não era ruim, era bom. O único estrogonofe que você gostou era estrogonofe que não era estrogonofe. Não, eu sei, mas... É não, se você pegar um bife... Se você pegar um bife e botar molho estrogonofe, não é estrogonofe. Não, eu gostei lá. Olha só, lá tem o estrogonofe com bife picado, né? A carne picada. Todo estrogonofe que eu comi não era carne dura, chiclete, asquerosa como é aqui. Ah, mas aí... Olha só, André, a galera tá falando que a gente não tá comendo estrogonofe bom. Falaram que... Caraca, a gente foi no Palácio do Estrogonofe, depois não, a gente foi no... aqui, no Brasil. Palácio do Estrogonofe. Esse é um excelente nome pra restaurante, hein? Existe? Não parece restaurante de Vila dos Teles, né? Palácio do Estrogonofe. Caralho, Palácio do Estrogonofe. Então, aquele era o Palácio do Alexander Estrogonofe. Era a casa do homem do Estrogonofe. É, o cara que inventou o Estrogonofe. Era realmente o palácio. O nome Estrogonofe é por causa do cara? É, o cara. É, a família Estrogonofe. Tem várias histórias sobre Estrogonofe. Que bizarro isso. Vai. Não, tem várias histórias sobre a origem. Uma delas é que o velho Estrogonofe não conseguia comer mais que ele já estava só na gengiba, só na goiaba. Aí o chefe falou, vou fazer uma carne. E ele adorava comer carne. Aí, vou fazer uma carne aqui pro senhor ficar chupando, vai ser uma beleza. Aí o cara fez esse bife cortado aí. Com champignon, que aí o velho pegava metade do champignon achando que era carne. Ficava ali só chupando o champignon na gengiba. A outra história da origem do estrogonofe é que um dia tem um banquete na casa da família Estrogonofe, que é estrogonofe. E aí a carne tinha estragado lá. Não, não tinha carne. Veio jeito demais e não tinha mais. Não tinha como botar água no feijão. Essa é a parada. Aí o cara falou: vou socar champignon aqui nesta merda. Pra aumentar, vou picar a carne inteira. Vou picar a carne, vou socar champignon. Vão achar que é um banquete de carne. Ah. E o velho da gengiba vai ficar feliz. E essas são as duas histórias que existem. Porque não existe uma história verdadeira assim. Como então foi inventado este prato de merda? Não existe. Então o estrogonofe é o feijão aguado russo. É exatamente isso. Exatamente isso. Estrogonofe é o feijão aguado de um russo banguela. Oi, gente, eu queria saber como que essa receita ficou tão famosa aqui no Brasil. É porque é o feijão aguado. A verdade é exatamente isso. Estrogonofe, você pega uma carne barata, bota champignon, que é mais barato que carne, e aí você, como aquilo fica com gosto de merda, você soca sal, que é a batata palha, e você não sente gosto de nada, a não ser de sal. Cara, eles não usam batata palha lá, você tá falando merda. Mas eu tô falando aqui no Brasil. Aqui no Brasil não existe estrogonofe sem batata palha, eu nunca vi. Em certas condições, o champignon nasce na carne. Exatamente. Eu acho engraçado que lá em casa, estrogonofe é uma merda, mas que lá em casa a gente faz estrogonofe e eu falo assim, não precisa de batata... Se não tiver batata palha, você é o primeiro a pirar. Mas é claro, eu acho horrível o gosto do estrogonofe. E batata palha? Foi não. Se não foi... tiver batata palha, eu vou jogar sal na minha língua pra sentir algum sabor melhor que aquele estrogonofe. Eu odeio estrogonofe. Tem um restaurante ali no centro da cidade, que eu não vou citar o nome, que ele serve pratos feitos. Antes que vocês perguntem, não é o esquimó, que o esquimó não serve estrogonofe. Enfim, ele serve vários pratos feitos. Segunda-feira é bife de não sei das quantas. Terça-feira é bife não sei o que lá, acebolado. Quarta-feira é não sei o que. Enfim, todo dia tem bife ou algum tipo de carne. Todo dia. Shiitake. Segunda, terça, quarta e quinta. Quinta-feira é shiitake. Sexta-feira é estrogonofe. É claro que é. É óbvio. É que é. Você come estrogonofe com vários sabores. Foi restando da semana inteira, exato. É um blend de sabores de carne. Você tá comendo ali o estrogonofe, você fala, olha só, bateu aqui um déjà vu de segunda-feira, ó. Eu não tenho nada contra quem gosta de estrogonofe. Eu só não quero que venha com esse papo que o estrogonofe é bom, porque não é. É exatamente isso, é a sobra. Eu não acho ruim, eu só acho um vacilo você estar comendo estrogonofe e pintar um pedaço de estrogonofe, um pedaço de carne, com aquela capinha do bife à milanesa de quarta-feira. Isso é vacilo. Ou você foi premiado. Você pode ter sido premiada. Eu duvido que qualquer um desses defensores de estrogonofe aí, se eu falar assim, Kobe bife, estrogonofe, qual que você escolhe? Não, né, pô? Claro que Kobe bife, pô. Se você escolher entre estrogonofe e macarrão bolonhesa. Macarrão bolonhesa, na hora. É, também, mas aí você tá falando de coisas razoavelmente similares. Exato, comparar, porque o macarrão bolonhesa pode ser aquela, né, a carne da semana inteira moída, joga o molho de tomate aí e mete no macarrão. Olha, eu gostei do estrogonofe russo. Eu não só aquele, gostei. Os outros que a gente provou também gostei. Eu moro perto de uma colônia russa. Aqui, eu moro numa colônia russa, caralho. Eu moro fundo, a minha cabeça travou. Não, mas é verdade. O cara tá milionário. O cara tá milionário excêntrico. É excêntrico. Não, mas é verdade, na cidadezinha perto aqui onde a gente mora é uma colônia russa, tem muitos imigrantes russos ali, e tem o restaurante, todo mundo fala que é o melhor restaurante russo da Flórida. Eu vou lá. Olha isso, cara. O melhor restaurante russo da Flórida. É muito coisa. É muita chutação, né? Eu vou comer lá e mandar uma foto pra vocês. Você ainda não foi? Não fui, nunca tinha. Nunca porra, tinha. Vai lá comer o estrogonofe. Não, agora você vai esperar a gente. Não foi até agora vai esperar. Eu vou fazer esse rolê agora. Meu rolê agora é comer estrogonofe merda em todos os lugares pra provar. Todos os países pra provar que esta merda das comidas é uma merda e não tem lugar bom. Eu nunca vi restaurante Michelin com um prato de estrogonofe. Vou fazer aqui um estrogonofe pra vocês. Você sabe se não... Tudo bem que eu já vi um restaurante Michelin com sorvete de couve-flor. Aquele não era Michelin. Não era Michelin. O de couve-flor não era. Por isso que ele não era Michelin. A gente não foi no White Rabbit pra ver. Deve ter estrogonofe. A gente foi no Café Pushkin, que era excelente. E tinha estrogonofe. E tinha o gosto de quê? De estrogonofe. Era maravilhoso. Era gostei, Maravilhoso. Como é que você descreve? Se você usa maravilhoso pra descrever um estrogonofe, como você descreve um Kobe Beef? Você não pode usar maravilhoso, porque você já gastou com estrogonofe. Aí eu uso que... Magnífico. Tá bom, gente. Vocês estão falando que estrogonofe é maravilhoso. Tava muito bom, gente. Tava gostoso. Eu gostei. Tava muito bom. Olha como foi decaindo. Tava muito bom. Tava gostoso. Eu gostei. Se apertasse mais um pouquinho, eu pedia desculpa. Custa $18 o estrogonofe aqui, do lugar aqui. Porra! Vocês ficam cagando essa goma, mas vocês não comeram estrogonofe do Via 11 na Praia da Barra, moro? Quando aquilo era bom, quando era um trailerzinho com pneu furado enfiado na areia. Depois fizeram aquelas casinhas ali pra dizer que era um quiosquezinho, ficou uma merda. Bom, quando era o trailer que você ia comer, você tinha que ter cuidado pra não encostar no trailer, né? Porque aquela porra certamente já tava enferrujada, cheia de farpa, assim. Era tétano com rodas, mas era bom pra caralho. Era o melhor estrogonofe. Tô até salivando aí. O melhor estrogonofe que eu comi na minha vida. Mas tinha batata palha? Batata palha? Não imagino, tinha. Imagina com batata frita. Tinha batata frita. Pois é, eu prefiro estrogonofe com batata frita do que com batata palha. Eu prefiro estrogonofe na mesa dos outros. Batata palha é só sal, gente. Sério, batata palha é uma merda, ponto. Farofa é bom também, tipo, não sei. Farofa é bom. Farofa. Estrogonofe com farofa. Não, estrogonofe com farofa não. Feijão e arroz. Pô, farofa. Demais. Eu gosto de frango assado com farofa. Isso eu gosto. Frango assado com farofa, justo. Almoçamos isso hoje, inclusive. E maionese. Maionese. Começa. Começa a entregar. Maionese. Eu adoro maionese, gente. Tá aí um prato do povo que é gostoso. Maionese. Eu não consigo comer maionese. Eu já contei isso aqui, né? Eu tô me repetindo. Por causa da novela, vale tudo. Já contou. Você é um imbecil, porque em casa não tem a mínima chance de dar maionese estragar. Mas a Regina Duarte me traumatizou. O problema é teu. Com maionese, que bom, né? Porque, pô, podia ser muito pior. Tem salada russa na Rússia? Tem, eles chamam só de salada. Eu sei disso, mas tem mesmo? Salada russa é maionese, né? É, aquele prato que é uma maionese misturada com os legumes. Existe isso lá? Cara, a gente não viu isso. Então, isso é maionese, gente. Não, mas a gente não viu isso lá, não. O que a gente comeu lá de russo, de verdade, sem ser o estrogonofe? De russo? O Jovem Nerd comeu a sopa de beterraba lá. É. Poxa, puta, bom pra caraca. Cagou vermelho 3 dias, né? Achou que ela tem carne, ela bem... Bateu na porta do quarto chorando. Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Tô cagando essa coisa. Me leva pro hospital, tô morrendo. O russo tem uma maluquice de comer... Uma maluquice, o russo tem uma maluquice. Tem várias. A gente foi na primeira parte, no primeiro arco da nossa viagem em São Petersburgo, a gente foi com nossos queridos amigos da Alcatel, certo? Sim. E aí eles tinham um roteiro lá, levaram a gente em vários restaurantes legais. Uhum. E aí esses restaurantes tinham aqueles menus, né? Você vão comer vários pratos e tal. E eles têm a mania de comer a sobremesa antes do prato principal. É. Pô, lógico, reversão russa. Exato, foi a ultimate reversão russa, exatamente. Vem uma entrada, aí depois vem um sorvete, aí depois vem o prato. Não, vem entrada, vem um prato, depois vem um sorvete. É isso aí. Quer dizer, isso não... Não, vem entrada, aí você acha, beleza, agora vai vir a comida. Aí vem um sorvete, você, caraca, não vai ter a comida? Fudeu. Aí vem uma pera transparente das fadas, aí eles quebram a pera. É, maneiríssimo. É sinistro. A gente mostrou isso no... Mostrou. Nerd Tour. Uma pera de vidro, mágica. açúcar. De açúcar. Eu sei que é, cara. Eu tô tentando valorizar aqui. Ela vem... Cara, muito maneiro. Muito maneiro. E isso não era sobremesa, era só um... Era só pra limpar o palato. Olha aí, que filho. Quer dizer, a pera de vidro é o gengibre. Você pode colocar dessa maneira, fica meio esquisito, mas... mas, ó, vou te dizer. A merda é que, com essa palhaçada de, entrada, pera de vidro... Na hora que chegava a comida, a gente já não aguentava mais nada. O problema de ser bariátrico, é isso. Aí ficava aquela coisa, a gente deixava o prato inteiro, e aí vinha os russos indignados, porque que a gente não comeu. Eles ficam indignados. E ver um russo indignado é uma parada que, né, pode ser perigoso pra saúde. Eu ficava comendo. Eu vi alguns russos indignados. A gente viu alguns. Porque a gente não ter comido, né? Levei bronquinho e tudo. Tu levou bronca onde? Por não ter comido? No bunker, não lembra? Caraca! Mas naquele aí dia eu fiquei puta. Aí o Jovem... Foi uma série, uma sucessão. Mas eu encarei a russa. O Jovem Nerd ficou com medo da russa. Começou a gaguejar. Bom senso, bom senso. Encarei a russa, falei, vem cá, não é assim não, minha filha. Não é assim que você trata. Vamos contar essa história direito? Porque a gente tá falando que tava num bunker e encarou a russa. Não, não. Tá parecendo que eu encarei a russa. Mas tá parecendo que a gente tava num ataque nuclear. Vocês dois... O Azaghal ficou caladinho. Eu não. Você ficou com cagaço da russa. Eu não vi cagaço de ninguém. Eu tive que encarar a russa. Eu vi a merda sendo feita. Eu vi a merda sendo feita e eu fiquei na minha, que eu queria comer, porque a comida de lá era boa pra caralho. Mas vocês zoaram a nossa janta. A gente acabou comendo comida merda e vendo o jogo do Brasil naquele restaurante bosta lá. Então, olha só. A gente queria ver o restaurante lá em Moscou. A gente descobriu esse lugar turístico, que é um bunker de verdade, que virou um lugar pra você conhecer como era um bunker. E tem um restaurante dentro do bunker, a 60 metros debaixo da terra, onde a internet funciona perfeitamente. Inacreditável. Funciona melhor a internet dentro do bunker russo do que em qualquer lugar na superfície do Brasil. E não era Wi-Fi, não. Eu tô falando de internet... 4G lá. 4G. Lá, 65 metros da E aí o lugar é maneiríssimo. Isso é mole. O cara simplesmente baixou, ele pegou uma antena, cavucou um cabão da grossura de um antebraço, morou, botou lá embaixo, fincou uma antena e foda-se. Vocês fizeram a avaliação de rádio depois que vocês saíram lá de dentro do mundo? Não, é justamente lá que é seguro, porra. Não, exatamente. Lá que não é seguro, amigo. Porque pro cara fincou uma antena de telefonia de celular a 65 metros do chão, num ambiente que não é tudo fechado. Você reparou se os garçons tinham... Algum tinha cabelo? Alguém tinha cabelo nesse lugar? Brilhava no escuro? Não? Bem, eu sei que a atração é maneiríssima. Inclusive, vai estar no Nerd Tour da semana que vem. Então, sim, você vai poder assistir lá como é o passeio e tal. E o restaurante era muito bom. Sim, era bom. Era bom. Aí a gente... Eu queria comer o schnitzel lá. A gente chegou a comer lá. Comeu uma vez, por isso que a gente voltou pra ver o jogo do Brasil no bunker. É que um dia antes a gente foi lá, fez a atração e assistiu o jogo, viu a Argentina perdendo lá, e a gente achou o máximo, né? É porque o restaurante tinha vários telões e aí tava passando os jogos da Copa. Aí tava passando da Argentina. E a gente viu o jogo rolando. Aí a gente, aí no dia seguinte, no dia do jogo do Brasil, quando a gente deu reportagem pra Fox Sports... A gente tava no... Era dia do jogo do Brasil. A gente tava de cosplay de torcedor. Contra a Sérvia, né? E aí a gente tava na Praça Vermelha. A portuguesa tava de bolchevique brasileira. Bolchevique brasileira, exato. E aí faltava pouco tempo pra começar o jogo. E eu tava com a minha camisa, tem que ter fezes. Exato. Inclusive, deu um close ali, né, de store. deu. E aí, o que aconteceu? De manhã, todos os brasileiros estavam lá. Tava brasileirada lá. E aí, quando chegou, o dia foi acabando, né, que era no fim do dia, o jogo, os brasileiros zarparam pra ou isso, pro estádio ou pra ver o jogo em algum lugar. E a gente tava turistando lá. Tava de bobeira pensando aonde a gente ia. Onde que a gente vai ver o jogo, tal. Aí, chegou um cara. Aí, cara, muito engraçado. Chegou um cara e falou assim: e aí, gente, tudo bem? Falando português. Eu achei que era fã. Eu também, porque a gente já tinha sido abordado por alguns fãs ali. Aí não, aí ele chegou e deu um sorriso pra mim. Eu falei, é fã do Jovem Nerd. Aí eu sorri de volta. Aí quando eu sorri de volta, ele, e aí, gente? Eu achei que era fã. O que vocês estão fazendo aí? Aí. Que papo de fã, né? É. Aí a gente, tamo aí na cova. Aí ele falou, vocês vão... Vão no jogo hoje? Vocês vão no jogo? Aí a gente, né? Não. Aí a gente sacou o que tava acontecendo, que era Fox. Não, porque ele sacou quando eles perguntaram, de onde vocês vieram? Aí a gente veio de São Petersburgo. Aí, vocês moram em São Petersburgo? Quando ele perguntou se a gente morava, eu falei, não é fã? Não é fã. Mas vem cá, vocês acharam estranho um fã ter uma câmera profissional? Mas o câmera não tava com ele. O câmera chegou sorrateiro. O câmera chegou depois. Ah, entendi. Entendi. E aí, de repente, surgiu o microfone Fox Sports na mão do cara. Aí a gente... Ah! Aí a gente, aí caraca. Ele, aí ele... Ah, e vocês vão no jogo? A gente, ah, não, não conseguimos ingresso e tal. Ele, ah, eu posso entrevistar vocês? Gente, não. Pode? Não, claro que pode. Não. Não, a gente quer a zoeira, né, Fred? A gente quer o inferno. Aí o cara mandou, né? Aí a gente achou que ia ser aquelas perguntas básicas, whatever, de Copa do Mundo, né? E, puta, toma aqui. Eu tava com a camisa Tem Que Ter Fezes, eu queria mais era ser entrevistado. É. Estufei o peito, virou um senhor incrível ali. Aí, cara, ele ah, beleza, vamos entrevistar vocês aí. Aí ele falou assim, e aí, pessoal? Vocês não conseguiram no jogo e tal? Aí o Azaghal, não, não... Não conseguimos. Não, não conseguiu ingresso? Não, não conseguiu. Tava muito caro. Aí o Azaghal falou, tava muito caro. Aí o cara, começou a querer tirar o dinheiro. Caro, né? Quanto? É. Aí eu respondi assim, mais caro do que eu queria pagar. É. Exato. Porque ninguém não sabe fazer ideia. Eu não faço ideia até hoje de quanto custa o ingresso pra Copa do Mundo. Ninguém, né? Nenhum dos três aqui sabe. Ninguém sabe. Aí ele insistiu. Fala aí. Quanto? Aí eu virei pro Jovem Nerd e falei assim, quanto é que aquele cara queria, Jovem Nerd? Aí eu, filho da puta... Ele jogou pra mim. Não, ele tinha pedido. Aí o Jovem Nerd ainda saiu assim, mas você quer saber em dólar ou... É, ele já mandou essa, quer saber em dólar ou em real? Não, em rubros, sei lá. É, aí ele... Eu tava tentando ganhar tempo pra pensar. Que essa parte não tem na entrevista aqui, caiu na edição, né, eu perguntando. E aí ele falou assim, não, em dólar mesmo. Aí eu, $1,000? Sei lá, quanto você é que... Você perdeu... Aí, depois a gente pensando que na hora era muita pressão. É. Tivesse mandado $1,000. $1,000, tinha que ter sido $1,000, né, cara. Aí eu falei, $1,000? Aí ele até falou assim, $1,000? Tipo assim, cara, o cara não acredita. Quando ele falou assim, a gente, nossa, mas chutamos muito. Que vergonha. E aí acabou, cara, que saiu essa entrevista maluca no Fox Sports. Ele, cara, é muito engraçado. Não, e depois teve programa de mesa redonda de futebol discutindo o preço do ingresso. Não, teve gente que teve, que me falaram pagou isso, $1,000 no que ingresso. Que tava na ESPN discutindo que tinha gente comprando $1,000 nos ingressos. A gente criou... A gente criou um fake news absurdo. Fake news absurdo. E um lugar bom, porra. Porra, né? E aí... Do lado do Macron lá. Ai, ai, cara. Ah, era o assento do lado do Putin, né? Pro $1,000. Do lado do Putin, tudo uma chuva. Um assento de merda. Eu não sei, né? Mas é engraçado. O Putin tomou chuva? Não, os outros presidentes que tomaram. Ah, é, o presidente lá da Croácia. Aquilo eu achei fantástico. Geral na chuva e o Putin seco. Aquele melhor padrão, manja. Foda-se. Você não trouxe o guarda-chuva? Caguei. Cara, mas é muito engraçado. Seu guarda-chuva. No meu país, eu tenho guarda-chuva. Foda-se você. Mas, senhor Putin, os dignatários do primeiro mundo vão pegar pneumonia. Caguei. E se aparecer algum guarda-chuva aí, rasga. E se ficar me enchendo o saco, vou espetar vocês com esse guarda-chuva aqui ainda. É, vou botar uma bolinha aqui de um metal na sua perna. Fica tranquilo, só dura 3 dias. Vai doer um pouco, mas fica tranquilo. O que eu acho bacana na Rússia é o nível de loucura, de escrotidão, de absurdo da Rússia. Vocês seguem aquele tweetzinho, aquela conta do tweet Only in Russia? Aham, uh-huh, claro. Cara, que maravilhoso, mesmo. É claro, Jovem Nerd comunista, tem que seguir. Aquilo é maravilhoso, aquela loucura. O cara tá dirigindo um carro na estrada com aquela dashcam filmando e passa um tanque de guerra. Maravilhoso. Estrada. Caralho. Aí você pensa assim, pô, o cara vai frear, vai bater, vai ser um rebu na zona, foda. As pessoas vão falar, meu Deus, um tanque de guerra. Não, amigo. O nego só reduz um pouquinho, passa o tanque e ele continua andando. Ele nem para. É, mas nesse Twitter aí não mostra que only in Russia água quente e shopping sem ar-condicionado. Exatamente. Caraca, meu irmão, tenta beber água gelada na Rússia. É, não. Impossível. Não. Impossível. É aí Curitiba. Aí você pede gelo, ele não? Gelo? Tá bom. Pra quê? Por que gelo, né? Pra que gelo? Você quer gelado? É vodka, amigo. A gente não vai gastar gelo na água. A gente usa todo o nosso gelo pra gelar a vodka. Mas a vodka, eu achava que eles bebiam in natura. Não, eu acho que eles gelada. Bebem. A gente bebeu gelada, mas eles também bebem in natura sim. Dependendo do nível de loucura, né? É que nem o uísque, você pode tomar gelado ou não. Mas você não bota uísque na geladeira, não, a vodka você bota guarda gelo na nele, né, gente? Caraca, se você botar gelo na vodka, você leva um tapa na cara na hora. A não ser que o gelo seja de vodka. Mas a gente tomou vodka geladinha lá. E mas... tomou in natura também. Não, eu tomei vodka até o cu fazer bico. Olha, vodka, gelo de vodka realmente é um nível de loucura que eu não tinha pensado, hein? Porque é impossível, né? Não, gente. Não é gelo, é vodka gelada. Верталота поддержка в готовности. Bem, aí eu sei o seguinte. A gente tava lá na Praça Vermelha, deu entrevista pro Fox News, aí falou, ah, quer saber? Vamos ver o jogo lá no bunker. É. Tem pouca gente, tinha telão pra tudo que é lado, e a comida era boa pra caralho, vamos pra lá. Vamos pra lá, né? E aí... E ainda vai ficar maneiro pro Nerd Tour. Aí o Jovem Nerd ligou e perguntou, vai passar o jogo do Brasil no telão aí? Aí eles, vai. A gente pode assistir o jogo no restaurante, comer? A mulher, vem, com certeza. A gente, ah, beleza, vamos pra aí. Aí fomos, chegamos lá, a recepcionista do restaurante começou a rir, porque a gente, 2 dias seguidos, a gente foi no restaurante 10 vezes. É. Ela, vocês são muito malucos. É. Aí descemos lá, não tinha ninguém no restaurante. Ninguém. Aí eu vi que a gente tinha se fudido nessa hora. Antes de tudo. Era 9 da noite já. Quando a gente chegou no restaurante e não tinha ninguém, eu falei, amigo, fudeu, tá todo mundo querendo ir pra casa e a gente chegou na hora que já tá fechando. Que ele, exato, só ia fechar 11 horas. Mas se não tinha ninguém, tava todo mundo já lavando a cozinha. E aí, exato, tava telão desligado, as televisões estavam passando, sei lá, uma novela russa. Aí a gente sentou na mesa. Já tinha começado o jogo. Já tinha começado o jogo. O atendimento daqueles de são 9 horas da noite, não tem ninguém, vocês chegaram. Esse era o nível do atendimento. Yeah. O senhor está de sacanagem, né? O senhor já calcula o que o senhor não vai comer aqui hoje. É melhor o senhor ir embora pra casa. Aí o Jovem Nerd perguntou, a gente pode assistir o jogo? Tem como botar aí pra gente assistir? A mulher, ah, sim, só um momento. Aí ela foi lá e sumiu. Ela desapareceu. Ela desapareceu. E aí o Jovem Nerd resolveu meter a mão na telão. Pô, nós somos telão. Brasileiros, a gente tava doido pra assistir o jogo. Não, ela doido pra assistir o jogo, não tava. Ela... Eu sei que não tava, mas nós dois somos torcedores. Elas estavam doidas pra assistir o jogo, eu tava vendo o jogo no Twitter. Então, eu tava querendo assistir o jogo. Ela deu uma sumida durante um tempo. Aí a gente, caraca, a garota não vai voltar, o jogo tá rolando e tal, não sei o quê. Aí o Jovem Nerd levantou e meteu a mão na televisão. Aí eu falei nada, porque senão eu sou o cara super crítico. Então eu falei, ficar quieto aqui. Eu fui lá, isso assim, vai dar uma merda. Se por acaso eu ligo a TV e tá passando o jogo. Não sei se a palavra doido pra ver o jogo pode ser utilizada. Doido pra ver o jogo. Agora, doido pra meter a mão na merda do controle remoto numa televisão de um restaurante russo no fim do turno, aí realmente a palavra doido pode ser utilizada. Não tinha controle remoto. Ele foi lá atrás da TV. Na traseirinha. Na traseirinha. É, cutuquei o botão lá, ela ligou. Ligou. Aí abriu um menu. Aí abriu um menu em russo, aí eu já vi aquela cara de Pokémon fudido. Eu falei, olha que beleza. Olha o circo se armando. Eu comecei a escutar o... Aí veio uma russa escrota. Não, a mulher surgiu. Ela veio com tudo, cara. Caraca, a mulher muito escrota veio berrando. Começou a gritar. Aprendeu algum palavrão novo nesse dia? Ela veio muito overreacting com aquilo, cara. Veio muito escrota. Ela falou, se você quebrou, mandou, você quebrou, vai ter que pagar. Ela falou, você nunca faça isso na Rússia. Começou assim. Nunca faça algo assim na Rússia. Você não pode tocar na propriedade alheia, não sei o quê. Aí começou de palhaçada, aí eu falei, ah, minha senhora, dá licença. Aí o Jovem Nerd ficou, desculpa. Não. Aí eu falei, não, desculpa não. E eu tava pensando assim, se ele tiver que fugir daqui, a gente tá morto, porque são 60 metros. É, exato. Aí o Sagal ficava calado. São 20 andares de escada, viu? Não tem como a gente escapar daqui. A gente tá num bunker russo. Ficava o Sagal calado, e esse aqui pedindo desculpa. Eu já tava chorando por dentro, por meu schnitzel que eu tinha perdido. Ela veio, eu vi que eu tava errado, e eu... Errado. Errado tava ela, que a gente ligou pra lá meia hora antes, ela falou, pode vir, tá passando o jogo, mas pode comer, mas aí quando alguém me dá esporra, eu não consigo Quem pensar. Atendeu o telefone foi a pessoa 60 metros acima dela. Na superfície. A pessoa nem sabe o que tá acontecendo no bunker. O bunker tava lavando a cozinha, já tinha jogado água no chão. Foda-se, a mulher foi grossa. Ela tava maravilhada que não existia vida humana lá fora, porque pra ela já tinha acabado o mundo há muito tempo. Ela falou, pode vir, vou ver uma pessoa diferente finalmente, tô aqui há 12 anos presa nessa merda. Ela devia estar de saco cheio com um monte de turista maluco visitando aquela porra. Ah, não interessa, ela foi grossa, aí eu comecei a falar, ah não, não, minha amiga, não é assim não. Eu falei, não minha é amiga. Assim. Minha amiga. Tovariche. Minha tovariche. Não é assim não, minha tovariche. Eu falei, não, peraí. Qual o problema de mexer? Eu virei e falei assim, a gente ligou pra cá e você falou que a gente assistia a porra do jogo do Brasil aqui no bunker. E aí chega aqui e ninguém liga a merda da TV. Aí a mulher virou e falou assim, mas acontece que hoje não está funcionando. Hoje, eu falei, a gente veio aqui ontem, assistiu o jogo, e hoje não pode assistir. Ela, mas hoje não tá funcionando. Eu falei, hoje não tava funcionando não, porque eu acabei acabei de ligar, tem 30 minutos que a gente ligou e perguntou, e você falou que podia vir aqui. Aí a mulher ficou putaça, virou as costas e foi embora. Não aí, me respondeu. Aí a gente fez o mesmo. Aí eu falei, aí a gente saiu também. A gente falou, ah, então foda-se. Não foda-se a Rússia. Aí a gente viu o jogo com num restaurante de varandinha lá, com uma pilar na frente da televisão. E aí o bunker, que era um lugar maravilhoso, que a gente adorava, viu o pior lugar da Rússia. Eu falei, nunca mais vim aqui. Não, mas foi maneiro. Essa russa bunker. Mal educada. Não, aqui. Vai no bunker, só não mexe na televisão, ué. Esse é um conselho pra quando você for na Rússia. Vai no bunker, mas não mexe na televisão. Ah, mas o restaurante que a gente foi era legalzinho. Não, era uma merda. Aquilo era legalzinho. A gente ficou no sofá, apareceu um cavalo no restaurante. Isso foi legal pra caramba. Entrou um cavalo. Entrou um cavalo no restaurante. Isso foi foda. Eu olhei pro lado, tinha a cabeça de cavalo. É, o cavalo inteiro entrou no restaurante. É, que eu só vi a cabeça. Depois que eu vi, ele tava lá de fora, o cavalo. O cavalo inteiro entrou no restaurante. Por um segundo eu pensei, aquela cena do Poderoso Chefão, né? É, ele entrou. Tem uma cenoura aí? Não. Aí, nego, o cavalo. Era só um cara que tinha o cavalo e tá querendo dinheiro de turista, era isso. Queria que tirassem foto com o cavalo pra ele pegar. E pior que não tinha turista naquele restaurante, só gente de turista. Não, tinha um brasileiro lá também. Não tinha, nós éramos. Não, cara, eu não vou levantar pra tirar foto com um cavalo no meio da Rússia. Eu queria. Tirar foto com um cavalo? Peraí, achei interessante, dentro do restaurante. Tão bizarro, né, cara? Tão bizarro que valeria. Teve de tudo, mas ele realmente não tem muito saco em alguns aspectos, não. Lembra quando a gente chegou no aeroporto? Sério, olha só, a gente chegou no aeroporto, era assim, a mulher olhou pra minha carteira e falou assim, eu estou escrito, não vai chegar. Aí eu não sabia como fazer. Foda-se então, né? Você falou, ah, caguei, foda-se. É, tá bom, minha senhora. Aí ela viu que eu não entendi ela, aí ela falou assim, open please. Sabe, tipo assim, é muito papers please a parada, cara. Ela diz, não tem saco, fala em inglês assim, open please. É. Aí eu abri a carteira pra ela ver. Abriu a carteira? É, pediu pra abrir a carteira. Pô. Deixa eu ver se eu entendi. Você está surpreso. Né? Pessoas de um país que tiveram um atentado terrorista, aonde a tropa que foi designada para resolver esse pequeno problema, falou, saiam ou vamos matar todos. Não tem, quer dizer, uma galera que fez isso e o negócio achou normal, você está surpreso que eles não têm paciência. Não tem paciência. Cara, a Rússia é o país do exagero. É, do overreact. É, exatamente, a Rússia tem uns overreacting ali, sim, cara, com certeza. É o país do overreact. É, exatamente. Quando você vai lá fazer o passeio, ele vai te explicar lá, aqui funcionava essa sala, aqui funcionava outra coisa, aí eles passam um filme sobre a Guerra Fria e os testes nucleares, um filme sobre a ótica russa, que é muito maneiro, apesar do filme estar narrado em inglês, eles falam assim, quando nós desenvolvemos a bomba, os americanos já estavam, então sei o que, foi muito interessante ver sobre a ótica russa, mas aí, chega uma hora que eles botam todo mundo no corredor lá do bunker, e aí o guia some, as luzes apagam e começam a pôr um alarme e aí de repente começa a acender e apagar umas luzes vermelhas. É, bem maneiro, bem imersivo, né, que você tá dentro de um bunker, num corredor minúsculo, cheio de gente e começa uma simulação de ataque, de né? Que, e fala assim, essa era a simulação de o que aconteceria se a cidade estivesse sendo atacada. É, só que eles não avisam que vai ter uma simulação. Não avisam, exato. Pra você... Você pega de surpresa. Porque a ideia é essa, se tivesse um ataque ia ser surpresa. Exato. Não tem aviso, né? Tá chegando um míssil. E aí você fica nessa parte imersiva. Aí o que aconteceu? Nesse dia do tour... Ai, meu Deus. A gente viu, olha só, a gente viu que tinha... A gente já falou, vamos fazer um tour às 7h30. Só que a gente viu que tinha muito, mas muito brasileiro. Só tinha brasileiro lá. Era tipo uns 50 brasileiros. Aí a gente falou assim, cara, vamos ver se a gente consegue adiar nosso tour pra uma hora depois? Não vim até a Rússia para congregar-me com brasileiros. Porque, olha só, brasileiro... Não é assim, é brasileiro claro. Quando junta, ia ficar cantando olê, olê, olê, A gente tava assim... Olê, olê, olê. É, ia ser um saco. É, não, mas assim, vou te falar, não é pra ser babaca não, os brasileiros estavam assim lá, estavam em clima de festa, clima de copa. Aí a gente falou, pô, a gente quer ter uma aula de história aqui. E nego tava falando muito alto, e brasileiro fala alto, cara. A gente fala alto. Em qualquer lugar do mundo, tu vai e o brasileiro fala alto. E toda hora um olê, olê, olê, olê, olê lá. Aí a gente falou assim, vamos tentar ir num grupo que tenha menos brasileiro, sei lá, vamos no próximo, que é mais tarde, e aí evitar, sabe, muita... Mas vai ter tanto hate mail por causa dessa colocação. Ah, foda, nem chega na gente. Pode mandar que nem chega na gente. Mas só que, tipo assim, nada contra o brasileiro. Era uma parada também de... Também é. Eu queria ter a experiência... Também é, cara. brasileira essa porra. Aí, beleza. A gente foi na hora seguinte. Tinha menos brasileiro. Tinha é menos, tinha menos. Na hora seguinte, na outra hora que a gente não foi, tinha zero brasileiro. Não, mas calma. Tinha cinco pessoas. E não era só brasileiro. Além de serem brasileiros, eram adolescentes, gente. Tinha um agravante. Então eram 50 adolescentes brasileiros. A gente viu brasileiro todo dia lá. O nego tava bebendo o dia inteiro, tava loucaço. Mas isso o mundo inteiro. Mexicano, tranquilóvico, que tava todo loucaço. Mundo. Então, porque tava esse clima de Copa do Mundo, de clima de algazarra e tal. Assim. Mil gol. É isso aí. Tava isso o dia inteiro. Aí a gente... Bom, beleza. Aí a gente foi no grupo que tinha menos brasileiro. Mas isso é Copa do Mundo. Sim, qualquer lugar. Mas aí, o que aconteceu? Na hora da imersão, da bomba atômica, do alarme, que tá todo mundo lá dentro e tal, um brasileiro compatriota... Um brasileirinho. Me puxa o celular e começa a falar com a mulher dele. Ah, não vai demorar aqui ainda. Ainda vai demorar. Tô aqui embaixo. Falando altaço, porque tava uma porra de um alarme nuclear. E o brasileiro estava competindo com a mulher no alarme nuclear, nessa maravilhosa internet 4G que pegava, que o Azaghal elogiou tanto. O filho da mãe estragou a nossa imersão. Estragou, ficou falando alto. Aí fica lá... E o cara, não. Aí fica, aí quando você fala, você quer fingir que tá falando mais baixo, aí você fica assim, eu já falei que eu vou sair daqui. Você só muda o seu... Ah, cara. Foi uma merda. Foi uma merda, cara. É muita... Isso, ó. Foi brasileiro, mas podia ter sido outra nacionalidade. Mas foi brasileiro. E aí... Então fica a dica pro brasileiro e pra você de outra nacionalidade, caso esteja ouvindo aqui. Se você está numa experiência imersiva e o seu celular toca, você está 60 metros debaixo da terra, num túnel que está simulando um ataque nuclear, não atende o celular, seu filho da puta! Não, primeiro, tinha que ter colocado no... No cu! Eu ia falar que tinha que ter colocado pra vibrar só. Pode botar pra vibrar e depois enfia no rabo. Mas porra, porque esse mesmo filho da puta depois ligou a lanterna do celular, cara. Ligou, filho da puta. Caraca, meu irmão. Vai tomar no rabo, cara. Caraca. Vai tomar no rabo. Eu espero que esse cara tenha ficado perdido no bunker até agora. Porra, foi muito escroto mesmo, cara. Foi muito escroto, cara. Isso é muito escroto, cara. É, escroto, estragou a imersão. Isso é muito egoísta, né, cara? Estragou puta total a imersão. Porque o momento dele atender o celular é mais importante do que todos os outros em volta. Porque o idiota ligou a lanterna, eu me lembro disso. Porque ele é um merda completo. Agora, esse filho da puta não levou esporro. Não, porque eu já tava lá na porta esperando a gente ir embora. Ele ligou a luz vermelha e falou, agora eu vou esperar esses otários voltarem. Não, o russo tá cagando se alguém estragou sua imersão. Você não pode tocar na TV. Agora, uma coisa foi engraçada, né? A gente... São Petersburgo ficou num hotel muito maravilhoso, né? Da Alcatel. Aí a gente foi pra Moscou. A Alcatel tratou a gente com carinho, né, gente? Caraca, maluco. A gente chegou em Moscou, a gente chegou na... Cara, na União Soviética. Soviet Lifestyle. Foi, total. Foi uma mudança de hotel. Porque assim, a gente conseguiu o hotel na última hora, né? Que a gente decidiu ir pra Moscou na última hora. Exato. E a gente deixou o hotel pra última hora, durante que ia ter hotel sobrando. É, durante a Copa do Mundo. A gente pegou um hotel em Vila dos Teles, de Moscou. Tinha uma loja do lado do hotel chamado Glória Jeans. Glória Jeans! Era Glória Jeans, era muito bom. Não, e o nome não era, era Glória Jeans, como se escreve no Brasil. É, Glória Jeans. Muito bom. O hotel, a gente chegou, assim, pra vocês entenderem o nível do hotel. A gente chegou no hotel, eu abri o vaso, tinha uma freada dentro do vaso. Aquela freada bonita, aquela freada... Freada russa. Harmonizada, né? A cama, parecia que o colchão era invertido. Invertida. Se tinha freada no vaso, amigo... Era tipo um berço, entendeu? Você tinha que entrar e deitar na... Não, e se tinha freada no vaso, é porque a roupa de cama não é lavada. Há quantas gerações? Desde a Grande Guerra Patriótica, pelo menos. A gente chegou na União Soviética, né? Porque de São Petersburgo chegou no hotel União Soviética. E eu comecei a empolar no quarto. Empolou toda, maluco. Tem que tomar antialérgico. Só desgraçadamente levou. Cara, começou a coçar minha perna, meu braço, não sei o quê. Eu falei, cara, tá sendo umas bolinhas no meu corpo. Aí comecei a ficar puta. Você não vai ficar nessa merda do seu hotel? Comecei a procurar os hotéis. Caraca. Tava baratinha diária de 40, 50 mil reais por 5 dias. Aí eu falei, não, Azaghal, fica tranquilo, a gente tem antialérgico. Vamos ficar aqui porque a gente tem antialérgico. Ai, Deus do céu, cara. A gente não ia pagar nem fudendo. Ai, mas... O negócio é se entupir de Alegre e tomar banho com álcool. Mas foi Alegre mesmo que eu tomei. Eu tenho uma nota aqui que diz: mensagem de WhatsApp, cu assado. Beleza. Você sabe o que foi isso? Tem certas coisas que a gente anota que não. Cu que é muito do momento. Eu lembro que o Jovem Nerd falou que eles. O quê? Eu lembro que você falou assim: eu só quero chegar no hotel, enfiar o hipoglote no meu rabo e dormir. É verdade, eu falei isso mesmo. Ah, Rússia. Porra, teve um dia que eu fiquei assado, mas bem que foi isso. Eu fiquei todo assado. Estava o dia inteiro andando. Caguei na rua, merda, cara. Não tinha paninho umedecido, sei lá, não bebê. Tinha, cara. Tinha que ter sacrificado a meia, tô te falando. Ele falou: eu só quero chegar no hotel, encher meu rabo de hipoglose e dormir. Cara, aquele dia foi. Aí eu ainda falei: porra, sacanagem, você tem hipoglose, não falou pra ninguém. O nego tá assado aqui há dias. Gente, é foda, pô. A gente tava andando 14 km por dia. Agora tava medindo lá no relógio dele. Eu tava medindo lá, quem tá medindo era a Apple. Pô, 14 km. Dito isso, a gente pode puxar a anotação que eu tenho aqui, que é mictório cagado e regado. Vamos lá, gente. Esse foi o fatídico dia do golpe no telhado. Não, cara... mas calma aí. A gente teve um pré-golpe. Teve um pré-golpe então. Do cavalinho. Do cavalinho. Portuguesa viu um... Cara, é que nos Estados Unidos tem muito desses caras de fantasiado que... Eu nem postei foto. Essa foto. Gastou uma grana e não postei a foto. Não, vamos botar o Nerd Tour. É, porque, assim, pessoas fantasiadas em lugares turísticos é uma parada normal. É, pra você tirar foto. O cara foto. Chega, você tira a foto, ele pede um dinheirinho e é isso. É sempre acontece assim. Só que na Rússia não é assim. Mas, é. Gente, era um cavalinho muito fofo. Todo feliz, alegre. Cadeiruzinho, cadeirudinho. Ele era cadeirudinho, todo gordinho assim. Andava rebolativo. Todo rebolativo, a bundinha balançando. Só que depois uma carinha feliz. Aí ele chegou, falou com, sei lá, deu um casquinho pra eu cumprimentar, eu cumprimentei. Aí falou pra eu puxar o rabinho, eu puxei o rabinho. Aí o Zagal começou a tirar foto, né? Aí o Zagal começou a tirar foto. Aí, tá. Contra gosto, tá contra gosto. Aí fingiu que tava comendo minha cabeça, aquela coisa assim. Do nada, ele tira a cabeça. Ele tirou a cabeça, acabou aquele mundo. Era um cara de tapa-olho e cicatriz. É. O cara puxa uma faca e fala: calei, 50 rublos, 50 rublos. 500! 500 rublos, 500 rublos, 500 rublos. Aí a gente falou: não, mas... Não puxou faca, né? Mas aí o Azaghal muito otário. Ele puxou um casco. O Azaghal veio de falar: não tenho 500 rublos, porque a gente não combinou nada, a gente não era obrigado a pagar. Ele não falou que a gente tinha que pagar pra... Não, o casco e puxar o rabo. Tu não falou assim: ah, aceita 200, alguma coisa. Eu falei 200, ele falou: não, 500. Mas e falou... o cara tinha uma cicatriz e um tapa-olho. Não tinha nada disso. Ele só tinha cara de que era da máfia russa, só isso. E aí a gente deu os 500 rublos pro cara. Você deu. Eu ia falar: meu amigo, só tem 50. Cara, aí 500 rublos é R$9, caralho. Ele não ia matar a gente. O cara intimidou o Azaghal. Intimidou. O Azaghal ficou com maior medo, deu 500. Eu falei. Mas depois a gente ficou sacando esses caras em vários lugares. Vários pontos turísticos tinham esses cavalinhos bundudos. Não, mas a gente foi o único que pegou o máfia russa. Mas esses caras tinham a mesma abordagem. Uhum. Eles vinham, haha, todo bundinha, amigão. Vou e morder sua cabecinha, não sei o que lá. Aí, do nada, ele jogava a cabeça pra trás, matava o bicho. É. Ele matava o burrinho, a cabeça ficava mole, caída assim pra trás. Ficava pendurada pra trás. E aí, parecia um cara bizarro, falando assim: 500 pilas, 500 pilas. É. Aí, todo... Era, se você vê a reação das pessoas, assim, as pessoas felizes, sorridentes, tirando foto, de um segundo... Segundo, a pessoa triste se sentindo coagida. É, exato. É a pior experiência turística ever, esses cavalinhos. Exato. Se você for na Rússia e você vê o cara cavalinho bundudo, pro outro lado, amigo, atravessa a rua. Era um casal com o carrinho de bebê e o cara grudou no maluco e o cara: não vou te pagar porra nenhuma, então não sei o que, a gente não combinou, toma, se você não quer, alguma coisa assim. Aí ele saiu andando, o cara saiu andando colado no cara. Com e é engraçado que é um cara extorquindo dinheiro, mas andando reboladinho com um corpo de cavalinho bundudo. Então é uma situação muito bizarra, cara. Bizarro. E ele ficou andando atrás desse casal com o bebê um tempão, ficou, que é bizarro. Um tempão, até o cara pagar. E eles ficavam coagindo, então era a pior situação turística cômica possível. Sim. Porque você passa de um momento de haha, engraçado, pra caralho, tô me extorquindo aqui. É. O cavalo bumbudo tá me extorquindo. É, se o cara aceitasse qualquer gorjeta, era uma coisa. Ele não aceita qualquer nos coisa. Nos Estados Unidos... Em Las Vegas? Nos Estados Unidos diz que, por lei, você dá o que você ele quiser. Não pode cobrar nada. Ele não pode cobrar. Você pode sair embora e pode sair e ir embora. E os caras obedecem porque tem policiamento nesses lugares e normalmente eles tomam dura. Na Rússia não tem isso não, maluco. Policiamento é o quê? Expresso da meia-noite, né? Tu vai ser preso e vão dar porrada no teu pé de cabeça pra baixo. Exatamente. Aí a gente viu esse golpe, beleza. Aí a gente viu que tinha várias, além de cavalinho, tinha da pomba, tinha dos... Né? Pomba com rabo penteado. A mulher pegava a pomba e falava pra você segurar a pomba. Aí já falei, não pega a pomba, que a portuguesa já tava indo pra pomba. Não, ela veio com a pomba na minha direção. E matou, abriu a mão pra pomba. Não, aí ela falou, pode tocar, é de graça. Sim. Aí ela esticou a mão com a pomba. Eu falei, mas pra eu pegar a pomba é de graça também? Aí ela, não. Aí eu falei, então não vou tocar na pomba. Eu podia tocar na pomba, mas eu não podia pegar a pomba. Então você pega essa merda dessa pomba e solta! Os russos, eles pegam as pombas e fazem uma parada nas penas delas que fica parecendo uns mini pavõezinhos. É, mini pavãozinho. Mas deve ser uma pomba pavão, qualquer coisa assim. Não é, eles penteiam o rabo da pomba. É bizarro. Eles fazem um corte lá. Não é maneiro, não é maneiro. Deve ser alguma coisa escrota. Coitada da pomba. É. Aí a gente descobriu que tinha... Era a noite da vela flamejante vermelha russa. Era Festival das Velas Escarlates. Isso. Um nome irado. É. Festival das Velas Escarlates. Vela eu demorei de barco, pra entender mesmo. Que era um barco com velas. Eu achava que eram velas... Que eram velas de... É, porque cera. A gente... No primeiro dia, quando chegou em São Petersburgo, a gente foi lá no museu. A gente foi no museu lá que tiver o cachorro empalhado. A gente viu esses barcos com essas velas vermelhas recolhidas. Isso. Aí eu falei, gente, o que deve ser isso aí? Deve ser uma atração, esses barcos. E a gente não sabia o que aí era. Aí a gente descobriu que os barcos eram pro festival. Que era um mega festival, tipo ano novo. Tudo é ano novo, né? Tudo ano novo... É porque... A gente tava no ano novo do outro lado do mundo. É porque eles falam assim, no inverno, o dia inteiro é muito frio, o tempo tá sempre não uma bosta. Não tem dia pra começar? Não, tem dia, a noite, o dia inteiro. Então, no Réveillon, pouca gente sai na rua e tal. Todo mundo em cara bêbado. Exato. E aí, no verão, um dia depois do solstício de verão, que foi no caso, tem a formação do... eles comemoram a formatura de todos os estudantes, né? Da cidade. Tanto que no dia fica proibida a venda de bebida alcoólica na cidade, porque é um festival jovem, etc. Pra comemorar a formatura de todos os estudantes, eles fazem um mega festival. É feriado na cidade. E no Rio, lá o rio que passa na cidade, tem uma queima de fogos que vem uma caravela, um barco antigo com as velas vermelhas. Vem quando anoitece, né? Que é lá pra meia-noite e tal, quando fica escurinho. Ela vem navegando e aí tem música clássica, palácio no fundo, festival de fogos. É uma coisa maravilhosa. Orquestra sinfônica. Mas não é um barco, não. São vários. Vários barcos, é isso? Vários. E aí a gente se... Caraca, que cagada que a gente tá aqui. Isso acontece uma vez por ano. É tipo um Réveillon, um mega festival com a cidade inteira pra isso. A gente, caramba, a gente tem que ver isso. Temos que ver isso e tal. E aí a gente descobriu que dava pra ver dos telhados. Exato. Recebemos, a gente não. Recebemos a indicação. A gente não. Você que foi atrás dessa loucura aí. Então, eu achei que interessante a ideia. Não, a gente recebeu... Gente, eu faço tudo pelo meu público. Essa que é a verdade. A gente recebeu a indicação, olha, existe uma parada que você sobe nos telhados e você assiste de um telhado o festival e vai ser muito mais maneiro. A parada que falaram pra gente que era rooftop. Então, a gente viu o site... Mas tá na moda essa merda de rooftop. Eu vi umas fotos e eu achei legal, assim, achei que era... Nas fotos do site tinha as pessoas em cima de plataformas, em cima dos telhados, com capacete, com você que tá com o aplicativo, você tá vendo aí. Exato. É tudo bonitinho. Vocês não me mostraram essas fotos. Eu tava achando que era um terraço, um deckzinho de madeira, com mas velas. A gente tá achando. Não, calma. Você tava achando o rooftop em Nova York. Também não era isso. Eu tava achando, era uma parada ok russa. Se eu tivesse russa, visto a galera de capacete. Não, capacete nas fotos, né? Na vida real. Aí eu sei que indicaram pra gente essa parada e aí botaram a gente em contato com esse cara lá, Vladimir, não sei qual é o nome dele. É, ó. Eu liguei pra uma... Falando que ligaram pra uma agência e a agência indicou um guia turístico que fazia isso e aí ele ia cobrar lá tanto e a gente combinava com ele ponto de conta, beleza? Ponto de conta na estação de metrô tal. Aí a gente, beleza, passamos o dia na cidade, tararé, não sei o que, aí quando chegou a hora, a gente, vamos pra lá. Só que aconteceu, o metrô tá fechado. Várias estações. Várias estações fechadas porque a cidade toda parou pra isso, tipo, um Réveillon mesmo. E aí... A gente preocupado de chegar na hora que o cara tinha combinado. A gente queria, além de tudo, filmar pro Nerd Tour. Sim, exatamente. Ia ficar foda a gente filmando o Nerd Tour lá de cima. No telhado, em São Petersburgo, as velas escarlates aí. Exato, do caralho, só que a gente conseguiu. E aí, a gente começou a se fuder já no... que a gente, ó, não dá tempo da gente chegar a pé lá. Tava a gente, atrasado e tava... não sei o que lá, então vamos pegar um táxi. Aí o táxi meteu a facada. É, ele falou, ó, pra chegar lá é só tanto, né? Aí eu virei as costas e falei, não, nem fudendo. Aí quando você vira as costas, o preço cai automaticamente. Exato. Mas a gente tomou entubada, mas foi. Fomos. A gente, né, chegamos, negociou e, tem que chegar lá, chegou. Aí a gente chegou lá num lugar, numa estação bizarra. Estação de trem. Com a juventude transviada toda de São Petersburgo lá. Uma galera do Tuff Tuff Rebelde andando de bicicleta. Uma galera com caixa... Sempre que tem alguém com caixa de som, é merda. Esse é o primeiro alerta, amigo. Se tiver alguém na rua com a caixa de som, você tá na merda. Aí a gente encontrou um cara lá e tinha assim, ah, mandando um WhatsApp pro cara. Não era o cara que eu tava falando no WhatsApp, que falava inglês. Era um outro cara que não falava inglês. Aí o cara começou a digitar no Google Translator e aí, sabe... Aí eu falei, gente, o cara é guia turístico, sabe falar inglês. Tomar gente, no cu. Ele falou assim, ah, espera aqui que vai vir um cara que fala inglês. A gente esperou lá, ficou meia hora lá esperando. Aí chegou um cara que falava mal inglês e falou assim... Falava mal, não. Parecia que tinha um alienígena dentro dele tentando falar inglês. Porque ele falava e ele ficava com a boca... Parecia que o alienígena tava dentro do corpo, mas assim, empurrando a boca pra fazer as palavras, sabe? Era um mini alienígena. Aí Azaghal... controlando o corpo e na boca, assim. O Azaghal imediatamente apelidou o cara de Alien Mouth. Era Alien Mouth. Aí o Alien Mouth levou a gente pra um restaurante. Pra um café. Esse aqui é meu escritório. Segundo alarme de merda, né? É máfia! Senta aqui no meu escritório. É, era um restaurante, exatamente. Ele levou restaurante era uma lanchonete assim, subterrânea. Assim, tinha outros turistas com a gente, ó, começou a chegar gente, aí a gente, ó, tinha tem outra galera otários. Aqui. Mas, ó, não, a gente fala assim, ó, são russos. Quer dizer, não é só turista, entendeu? Tem um russo aqui, tem russos... É, tinha uma galera russa. Aí a gente sentou lá, o cara falou assim, a gente tem que assinar o contrato. Aí mete-lhe um contrato em russo na nossa cara. Aí eu falei pra gente, mas a gente não tem como assinar nada em russo. Não vou assinar um contrato porque a gente não entende nada que tá escrito. Ué, o Azaghal falou na hora pro Alien Mouth, eu não vou assinar nada em russo. Eu falei, Alien Mouth, a gente não tem como assinar nada em contrato que a gente vai fazer. Aí, ó, o alienígena lá mexendo os lábios dele. Era muito bizarro. Cara, era bizarro. A qualquer momento ia sair alguma coisa da boca dele. Parecia que ele tava falando com com a batata quente na boca. Aí, mas ele tava falando basicamente assim, foda-se que esse contato não fale nada, é só pra enganar vocês, seus otários, pra vocês acharem que isso aqui é sério. Ele falou... Mas depois eu descobri pra que era aquele contrato. Pra quê? Porque se batesse polícia nos que é proibido, é ilegal. Se bate polícia lá em cima, você assinou um contrato dizendo que você estava ciente de que era ilegal. Mas existe isso, contrato, eu estou ciente que é ilegal não, isso. Não, e que você não podia acusar eles que você... Que pena que eu não sei falar russo, porque se eu tivesse lido o contrato, estava escrito você está ciente que é ilegal e ir embora na hora. Mas aí ele fala assim, não tem problema, eu levo vocês de qualquer jeito. É só vocês pagarem pro meu amigo Google Translator. Aí esse devia ser nossa deixa, né, cara? A gente tem várias deixas. A gente falou, porque a gente falou assim, se a gente não assinar o contrato, o problema é dele, não nosso. O problema é ele que tem que prestar conta com o contrato. Se a gente não assinar o contrato e ele pegar o nosso rim, o problema é dele. Mas então, a gente foi, otário. A gente tava muito querendo ver. A gente foi, otário, em vários níveis. Vários. A gente sabia que ia se fuder. Só que assim, a gente depois ficou analisando por que a gente foi tão otário. Por que, porra? Álcool. Não, a gente tava sóbrio. Eu tava no café trincadaço no café, então. Falta de álcool. Depois a gente vai explicar por que a gente foi tão otário. Álcool. Assim, não. A gente foi tão otário porque a gente misturou um pouco de querer ver o que ia acontecer e um pouco da vontade de transformar aquilo no Nerd Tour. Sim. Então a gente foi meio que deixando acontecer, os alarmes foram suando. É. Tipo, primeiro alarme, quando a gente chega, o cara com a caixa de som no meio da juventude transviada. Segundo alarme, quando o cara leva você pro restaurante pra assinar um contrato. Em russo. Terceiro alarme, o guia que não fala inglês, que usa Google Translator. Sim. Aí veio o quarto alarme, um cara com a cicatriz no olho. Um cara com cicatriz. Cara, agora é verdade. Quando esse cara apareceu, todos os alarmes tocaram, cara. Todos. Não, nós nos entreolhamos assim e falou, cara, tá tudo errado aqui. Não, antes... Tem um cara com uma cicatriz gigante no olho, assim, navalhada. Na hora, navalhada chegou. Navalhada. Virou navalhada. Era o William Malfi ou navalhada. Mas antes disso, nós tivemos Depois. Aí depois disso, o cara pegou o nosso dinheiro e saiu rindo. Saiu rindo. Saiu rindo. Aí eu falei pro Azaghal, o cara tá rindo da nossa cara. A gente é muito otário mesmo. A gente, nessa hora a gente já tava sabendo. Nessa hora que a gente se fudeu. Nessa hora a gente perdeu dinheiro. Ali a gente perdeu dinheiro. Perdemos. Aí depois, o Navalhada e o Ellen Malfi começaram a discutir. Lembra? Antes de subir no telhado. Aham. Eles começaram a discutir os dois, cara. Mas aí eu tive um aviso ainda. Eu tive um aviso, que é esse que você não sabe o que é que você anotou. Eu falei assim, caramba, a gente vai ficar umas 2 horas lá em cima e eu duvido que tenha banheiro, etc. Eu vou no McDonald's. Vai cagar na chaminé dos outros, mano. Eu vou no... Já tinha passado pelo rabo assado, já era um garoto que já tinha uma noção onde é que você ia parar, falou então. Tava trabalhado no hipoglós. Vou deixar um negócio ali, porque o hipoglós já está vencendo e já volto. Eu queria fazer xixi, só. Aí, eu falei assim, olha, tinha um McDonald's em frente. Eu falei assim, olha, é a minha última chance, segura todo mundo aí. Eu falei assim, cara, eu botei no Google Translate, olha, vou no banheiro ali rapidinho. Eu falei assim, vou no banheiro rapidinho, porque, sabe, a gente já tinha dado dinheiro pros caras, se eles saírem, fossem embora e a gente perdesse a viagem, acabou o dinheiro, né? Então assim, eu vou correndo no McDonald's, no banheiro e depois eu volto. Aí, beleza, entrei no McDonald's e tal. $300 pra galera saber quanto que a gente foram morreu. Mais ou menos $300, exato, um pouco não, menos. Não, foi exatamente $300. Não, um pouquinho menos, mas é. Somar o táxi foi mais de $300. É $300. Foi 300, é, foi pode 300. Pode botar 300 por causa do táxi. Não, com táxi foi 400. Não, é então. Aí eu fui correndo, é. Espera aí, eu falei, tem 10 minutos pra sair, eu não sei, eu vou correndo no banheiro. Cagada? Não, eu não ia cagar. Cagada spray, né, mano? Já entra na porta. Então, Fred. Eu atravessa a rua abrindo o cinto, né, mano? Passa na frente do balcão, já com a bunda. Já entro no restaurante na bunda de fora. Eu vou te dizer, eu não passei por isso, mas naquele dia alguém passou por isso. Eu te conto por quê. Eu fui morrendo de pressa, subindo as escadas, entrei no mictório, tinha uma galera. E aí, a galera tinha um mictório vazio. Tinha a galera fazendo fila pro outro mictório e tal, e tal. Ué, tem ninguém aqui? Vou no mictório vazio. Cara, o mictório tinha um cagalhão. Na parede do mictório. No mictório. Na bacia. Era um monte, e era pastoso, era um monte pastoso. De cagalhão. Que nojo. E eu falei assim, ai meu Deus, eu vou perder $300 se os caras forem embora. O que que eu faço? Tem mó filão pra... Eu fiz... Mijou no cagalhão. Eu mijei no cagalhão. Pegou. É, ficou fazendo aquele jardim zen, sabe qual que é? Fez jardim zen no cagalhão. Foi uma situação, aquilo foi um aviso, foi o Omen, foi uma profecia. Caraca, o cara mijou na merda. Não. Cara, que situação desgraçada. Desenhou. Fez um buraco. Jardim zen. Dependendo da pressão do xixi, batendo no cocô, pode ter feito um buraquinho e o cocô espirrando, deve ter ficado com a perna toda cagada. Que nóis. Eu não mirei no cocô, né, porra? Ai, caralho. Mirou assim que eu sei. Não, você criança. Você olhou e falou, ah, vou mijar no cocô mesmo, então vou mijar no cocô, Nojo. Fazendo no cocôzinho, aquela merda respingando. Eu tava aprendendo a respiração. Fez uma roupa, né? Eu tava aprendendo a respiração, Isso não tá no Nerd Tour, tá, gente? Eu não filmei. Tá? Calça toda salpicada. Graças a Deus, você não filmou banheiro, você mijando, fazendo arroba no cocô alheio. Mas aí, Fred, depois eu parei pra pensar, e que foi um aviso da merda que ia vir. Eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei revoltado, prendendo a ânsia de vômito, prendendo a respiração. Fazendo xixi de ônibus. Mijando com ânsia de vômito e com apneia. A respiração e fazendo um arroba no cocô dos outros. Praticamente uma asfixia autoerótica. Então... Aí eu falei assim, cara, que... E eu revoltado, que nojo, como é que alguém faz um negócio desse? Como é que filha da puta que assim, fez... O maluco chegou, cagou no mictório, ele não... Então, aí eu pensei, Andréia, essa pessoa, quando eu tava lembrando depois, eu comentando com vocês, essa pessoa não foi um filha da puta que fez aquilo de propósito, essa pessoa foi uma vítima. Foi. Porque o cocô não era um tolete, era aquele cocô, aquele pastor, aquele que ele fala assim, é agora, meu amigo. Ele que decide. É ele que decide, cocô que decide. E o cara, deve ter entrado no McDonald's com a bunda, tipo... Coitado desse... na frente de todo mundo, entre as pessoas da fila. Cabines todas trancadas. As cabines trancadas, exatamente. Ele foi no mictório, na frente dos outros. Cagou na frente dos outros. Na frente. Cagou. Aquilo era se cagar, né? Ai, aí depois eu vi, cara, que eu achava que eu tava sem dignidade por estar fazendo xixi no cocô do cara. O cara que fez aquele cocô, eu fiquei com pena desse Sabe cara. Sabe quem não tem dignidade? Não é nem o cara que cagou no mictório, nem você. É o coitado que limpou aquela merda. Verdade. Esse, coitado. Esse é o que se fudeu de verdade esse, nessa noite. Esse, coitado. Esse que se fudeu mesmo, só coitado. Só tem um jeito de limpar isso, gente. Lança chama. Só. Lança chama e soda cáustica. Fala então. Coitado do cara que eu só tenho, isso. Eu só vejo um jeito de limpar isso. É chegar e falar assim, eu me demito. Eu me demito. Foda-se, McDonald's. Quem precisa dessa merda de capitalismo? Esse cara voltou pra casa falando assim, saudade da época da União Soviética. Sem contar que isso podia ser também o universo falando pra vocês com todas as letras que vai dar merda. Vai é dar isso, merda. Exato. Era isso, era isso. É isso, cara. Se nenhum dos sinais funcionou, vamos falar, vamos ser literal, vamos pôr merda. O universo botou merda. Ó, olha como o universo funciona. Olha como o universo gira. Alguém comeu algo ruim, que bateu errado. Exato. Alguns momentos antes do Jovem Nerd ter uma vontade de mijar, isso. Pra deixar um recado literal num mictório. É porque, pra assim, dizer, vai dar merda. Pra você cagar no mictório, você tem que estar num impossible situation. Ai, o universo, cara, fez isso tudo acontecer pro Jovem Nerd simplesmente ignorar. Mijar... Ignoramos. Cheirar o cocô dos outros. Você também ignorou. Ele falou, nossa, gente, tava tudo explodido de cocô. E você, ah, ótimo, vamos pro teto. Eu queria o Nerd Tour. Eu queria o meu público. O que será que isso significa? Nada? Vamos pro teto. Não, aí eles caras saíram correndo pela rua, praticamente. Um trote aceleradíssimo. É, os caras não estavam de guia com bandeirinha. Me siga. Não, o cara tava assim, quem se perder nesse caminho, melhor. Era melhor, aí. Era tipo isso. Melhor pra você, inclusive. Exato. É. Eles começaram a andar aceleradaço e você tinha que acompanhar correndo. E era um grupo que, de 50 pessoas? Era bastante gente. 50 grande. Pessoas. Caralho, 50 otários. É? 50 idiotas. Os caras ganharam muito dinheiro ali, compadre. Quanto que os caras fizeram nessa noite, hein? Faturaram. Só que, olha só, tinha dois pacotes de subida no telhado. Tinha um pacote de 200... Não, tinha três. Três? Bem, tinha o pacote Standard, Medium e o VIP. A gente que queria filmar pro Nerd Tour falou, vamos no VIP, caralho. Que era 6 mil rublos. Que a gente achou que ia ter melhor vista. Melhor vista, poder botar a câmera, filmar tudo, escarlate, ia ser uma loucura. O primeiro pacote você paga pouquinho, mas perde o rim. O segundo pacote você paga mais ou menos, pega um tétano. E o terceiro pacote você tem direito a sair com todos os seus órgãos intactos. Basicamente é isso. Ou então são todos iguais, só que se você escolher o VIP, senão você podia ter pagado mais. Então, Exatamente isso. Mas se você pensar bem, isso foi uma verdadeira experiência soviética, porque quem contribuía com mais para a distribuição do capital. Exato. Aí, a gente pagou de 6 mil rublos por pessoa, que é equivalente a 100 dólares por pessoa, e tinha um grupo de 3 mil, que ele falou, esse é o grupo de 3 mil, esse é o grupo de 6 mil. Eu sei que a gente chegou, começou a entrar numas ruelas bizarras, aí entrou por uma porta num prédio, começou a subir umas escadas. A gente entrou num prédio com a escadaria que fedia a podridão. É, e os caras começaram tinha assim... Tinha gente morta lá, gente. Fala... Podia ter, o último turista. De podre não era de morador do prédio. Aí os caras começaram, fala baixo, não fala em alto. Aí outro alarme que a gente tava fazendo merda, né? É, exato, né? E a gente achando graça, né? A gente tava... Não, eu já tava bolado. Quando o cara falou fala baixo, eu não tava achando graça, não. Eu já tava achando tudo uma merda. É, mas tava lá filmando e rindo. É, eu não tava filmando. Eu tava filmando. Eu tava rindo, achando... Rindo de nervoso. Eu tava achando tudo uma merda já. A gente chegou no telhado do prédio, literalmente. Uhum. Tinha uma madeirinha pra você conseguir sair debaixo do telhado e ir pra fora do telhado, né? Pra ir pro exterior. Não, primeiro que o cara abriu uma porque porta. Se você não pisasse na madeirinha, você cairia dentro do apartamento da senhorinha soviética que tava morando embaixo. Ô, gente, o cara abre uma porta pra escuridão. A gente não sabia o que tinha lá dentro. Tinha que entrar agachado. Aí eu liguei a lanterna celular e estraguei a experiência das pessoas. Caraca, que experiência você... Imersão de invadir um prédio em São Petersburgo. Mas a Andréia tava lá, vou morrer na Rússia. Eu achei que eu ia morrer. Eu comecei a falar, grava aí uma mensagem. Eu comecei a mandar mensagem pros meus filhos. Ah, mas aí tava todo mundo ainda no ha-ha-ha. Ainda tava no ha-ha-ha. Porque a gente achava que ia ser uma boa experiência pro Nerd Tour. É, eu ainda tava achando que ia ser mega escuro. Aí, quando a gente saiu no telhado, a gente viu aonde que a gente tomou no cu. Porque era um telhado invadido. A gente invadiu um prédio, é isso que aconteceu. Isso. O telhado não era uma laje reta. Era o telhado, sabe o telhado de casa, de desenho, assim, de criança? De telhado em 45 graus. É, 45 graus. E a gente segurando pra não cair do telhado. Era isso, que era o telhado de metal escorregadio. Era todo, exatamente, era todo em metal. Não era de telha, era umas chapas de metal. Empoeiradas. Empoeiradas, escorregadias. Se você escorregasse, eu caía do oitavo andar. Não tinha... Não tinha onde se segurar. Não tinha alambrado, nada, você escorregava. Não tinha madeirinha. Não. É, porque não foi feito pras pessoas estarem lá, né? Escorregou, morreu. Não, não foi, exatamente. Aí a gente ficou... E tinha uma família com criança de colo, pequena, no telhado. Cara, os russos. Caralho, cara. Família russa com bebê, com criança da idade da pia. Com bebê. Uma russa, amigo. O cara levou o bebê no bebê conforto pro telhado, cara. Olha que maluquice. A criança da idade da pícola andava em cima do telhado sem estar de mão dada com alguém. Caraca, cara, que loucura. Foi uma loucura. Aí a gente ficou um tempo ainda meio bolado tentando absorver essa situação. Não, o Jovem Nerd foi lá pro canto tentar filmar, nada pela peito. Não, primeiro... A gente não conseguia ver nada. Aí você me filmou, eu boladíssimo tentando subir. Você tava me filmando. Aí a gente falou... Eu tava com uma cara de... Cara, eu acho que foi a maior cara de Pokémon fudido que eu fiz na vida. Eu tava muito fudido ali, cara. Calma, mas aí, olha só, aí a gente olhou em volta, que a gente viu que tava na merda. Mas tinha muita gente na merda. A gente ia morrer. Aí a gente parou pra pensar assim, por que a gente pagou a mais mesmo? Que tava o grupo que pagou 100 rubros, o 200 e sei lá quanto, tava tudo todo mundo lugar. Na mesma merda. Mas tinha uma parte que, sei lá, onde era a caixa d'água, não sei. Era a caixa d'água. Que era um pouco mais alta e tinha um gordinho subindo de forma vexatória pra esse lugar. E aí estavam ajudando o cara a subir. E era uma vergonha inacreditável. O cara esfolando a barriga, uma merda. E aí, ali era o VIP, né? Ali era o lugar VIP. Sim, mas assim, primeiro a gente viu um cara russo se estressar com o cara. Com o Alien Mouth. Não. O cara russo se estressou com a navalhada. E aí começou a puxar a mochila do navalhada. É, puxar a mochila. Tipo assim. E a gente filmou isso. Filmamos. Tanto que o cara tava assim, cara, o cara tá estressando lá, maluco. Que porra é essa? O cara tá pedindo dinheiro de volta. Só que a gente não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo. Aí depois disso o cara ainda veio. Depois que o cara foi embora. Depois chegou o Alien Mouth. E aí o cara veio falar em russo com todo mundo. A gente não entendendo porra nenhuma. E aí você viu que tinha a galera do grupo mais barato ali. Aí eu fiquei triggered. Aí você foi no cara. Não, gente, não foi por isso que ele se estressou. Foi porque eu virei pra ele e falei assim: grandes merda de programa VIP. Que a gente pagou mais caro pra estar no lugar que tá todo mundo junto. Nessa merda de lugar que não dá pra ver nada. A gente vai morrer, vai cair, vai escorregar. E ainda era longe pra caralho do negócio onde ia rolar as fotos. Aí quando eu comecei a reclamar, eu não posso reclamar que o Azaghal, ele liga o modo putaço. Ele ligou fúria, foi ele isso. Ele ligou fúria, não modo tava fúria. Tomando seu lixo, ainda bem. Aí o Jovem Nerd falou assim, você começou a reclamar? Eu falei, claro, eu comecei a reclamar, dizendo que furada, que merda, a gente vai morrer, porque eu achei que a gente ia escorregar dali e ia morrer. Aí eu fui me estressar com os russos. Aí o Azaghal pirou, ele foi lá pra cima e começou a bater boca, eu falei, agora a gente vai morrer. Ele começou a bater boca com o Navalhada. E aí, com o Alien Mouth, ficou batendo boca e o... O alienígena quase saiu, maluco. Quase. Que o cara, a boca do cara... E aí ele falou... Eu tava falando... Quando o eu Azaghal fico puto, começou... meu inglês fica fluente pra caralho. O Azaghal começou assim... Vocês têm licença pra estar aqui em cima? Isso aqui é legal? Não sei o quê. Aí eu falei, porque eu acho que vocês estão invadindo essa porra. Acho que vocês não têm autorização pra merda animando aqui. Vocês estão invadindo, não sei o que lá. E você se estressou porque eu falei assim... Tem mais gente... do que poderia estar em cima desse telhado, vai todo mundo cair. Eu sei que o Alien Mouth, ele começou a falar, falou assim, olha, eu consigo falar inglês, mas eu não consigo entender inglês tão rápido assim, porque eu tava Tony Montana, sabe? Que caca! E aí eu sei que eu comecei a me estressar pra caralho, falando, cadê o VIP? Aí eu comecei a perguntar pras pessoas, quem é que pagou aqui normal, quem é que pagou VIP? Ninguém respondia, porque ninguém entendia porra nenhuma. Os malucos não falam inglês. E aí o cara falou, se quiser VIP é lá em cima, aí eu comecei, eu não quero VIP, eu quero meu dinheiro de volta, não sei o que lá, comecei a me, cara, me estressei pra caralho. E aí realmente eu tava a fúria, graças a Deus não tava tomando ansiolítico, cara. Porque nessas horas a fúria é... Aí eu falei, então eu vou embora dessa merda, não sei o que lá. Falou, vou chamar a polícia, falou que ia chamar a polícia. É, e falou pra fazer lá, faz uma live aí no Instagram, porque se a gente morrer, vai ter algum registro. Porque, porque eu tava discutindo com dois russos em cima de um telhado, é uma coisa bem maluca, né? Se o russo empurrasse, morria, gente. É, mas eu tava no higher ground, isso eu tomei cuidado. O Azaghal foi estratégico, eu ele tava no higher ground. falando, se o russo fosse me empurrar, ele tomar um pé no peito e uns dois lá pra baixo. O Azaghal discutiu no high ground, não foi burro, não. É, exatamente. Cara, já imaginou a gente tendo que resolver o fato do David ter matado dois russos em cima de um ao vivo. Ao vivo. E não ia ter os caras mais pra explicar que tinha sido um golpe e tudo mais, que ele tava defendendo os direitos dele. Ia só ser isso, cara. Ele subiu num telhado e matou os caras. Matei dois grifters no telhado. Aí, beleza. Matei o navalhada e o... A minha sorte é que ia ter um corpo de um cara com a navalhada e o outro com um alien sendo pela boca. Aí a gente resolveu ir embora do telhado. Vambora, não tinha que assistir mais merda nenhuma daqui. Faltava, tipo, meia hora pra e festival. Aí um casal que tava em cima do telhado seguiu a gente. Casal de americanos. Isso. A gente não sabia o que eles eram. Aí quando a gente tava descendo as escadas, eu perguntei de onde eles eram. E aí, quem acompanha a gente nas redes sociais... Nós somos americanos. Viu a gente fazendo essas lives da gente no telhado, a gente descendo as escadas e tal. É, aí a mulher virou e falou assim, ainda bem que vocês começaram a reclamar, porque ela falou, eu tava achando que eu era maluca. Que só eu tava achando estranho, porque os russos que estavam no telhado tava achando ok. É, russo. Mesmo com bebê, de colo, quando você tava achando ok, era isso que eu esperava, né? Aí eu sei que a gente desceu, o telhado chegou na lá na hora embaixo. Que a gente desceu, que a gente falou, ó, não quero mais ficar nessa merda, quero dinheiro de volta, vou chamar a polícia, eu achei que eles iam matar a gente na escada. Porque aquela escadaria era escura, não tinha ninguém pra servir de testemunha. Existia essa possibilidade mesmo. E a gente já não tava nem mais gravando quando a gente... Mas nessa hora... Não, tava na live. Mas nessa hora eu já tinha pego lá o tripé, o monopé, o Jovem Nerd nem viu eu tirar dele, e eu tava com o tripé pronto pra sair na porrada. Nessa hora eu tava pronto pra morrer na porrada, meu irmão. Tava mesmo, nessa escada. Eu tava descendo atrás do cara, eu ia morrer ali, mas eu ia levar um comigo. Ou navalhado ou alemão, se eu morrer comigo. Mas aí, a gente desceu... Não, o Azaghal, realmente eu percebi que ele não tem medo. Ele não tem medo, porque ele tava... É a fúria! Que a gente... Ele começou a bater boca com os russos malucos, bandidos. Eles eram bandidos, gente! Aí a gente... Então, mas aí a gente desceu, e aí o cara desceu com a gente. Desceu. E a gente ficou na porta do prédio, nós e o casal de americanos, e ele e tinha mais alguém lá com tinha ele. Tinha um paraquedista. O cara que falava mais inglês. E aí... começou a falar, devolve o nosso dinheiro que a gente não vai ficar aqui. A gente falou assim, olha, cara, seja honesto aí. Que eu tava de bad cop, o Jovem Nerd de good cop. Então, exato. Aí pra acalmar, o cara falou assim, olha, existe alguma chance da gente receber nosso dinheiro de volta e ir embora? Claro que não, mano. Mas eu não sei porque o cara não fez esse... o que eu não entendi no final foi por que eles demoraram tanto pra dar perdido na gente. Então, exato, porque eu já tava contando que a gente tinha perdido. Eu achei que podiam simplesmente virar as costas e ir embora. Porque, tanto que foi, a gente falou isso pra eles, olha, sério, se você fala que não vai devolver o dinheiro, a gente vai embora, a gente vai lá tentar ver o festival e a gente não perde mais tempo aqui. Meu, porque a gente falou que ia chamar a polícia, mas a gente não ia chamar a polícia porque eu sei lá como é que a polícia é russa, né? A polícia ia prender a gente. Porque essa parada de... Gente subiu no telhado dos outros, porque a gente que é ilegal. Porque depois a gente ficou sabendo que isso é ilegal, mas é uma parada que o nego acontece faz direto. A gente depois foi andando pra tentar ver lá os fogos, não sei o que lá, a gente viu uma porrada de gente nos telhados. E quando não tem o festival, vão assistir pôr do sol, fazem direto isso. Só que o problema é que é o seguinte, eu fui bem claro com ele, olha, meu irmão, fala aí, se você falar que não tem como devolver dinheiro, a gente vai embora. Existe a possibilidade? A gente não concordou e tal, não sei o que. Aí o cara ficou enrolando dizendo que sim, que ia devolver o dinheiro, mas que o dinheiro tava na mochila do outro cara, que tava no outro telhado, com outro grupo, que só ia poder... Aí começou a babaquice, me segue que eu vou devolver teu dinheiro. Ele falou, aí eu falei, gente, ele falou que o cara não tava... vamos seguir esses malucos. Primeiro ele falou que o cara tava vindo, depois ele falou, me segue. Aí eles começaram a andar, e andar rápido de novo. E a gente filmou tudo, a gente andando atrás dos caras. Aí tem uma hora que os malucos entraram no beco escuro, e os agalhos e o Jovem Nerd entraram atrás. Aí eu parei e falei, gente, aí já é demais. Eu não vou entrar no beco. Eu comecei a gritar pra eles voltarem. Bom, eu parei. Larga, eu falei, deixa essa merda, esse dinheiro aí, gente. A vida vale mais. Eu parei. Aí, quando eu tava na frente, filmando, eu parei e aí o Azaghal passou direto. Ele foi. Aí eu fui atrás dele. O Azaghal completamente retardado. Mas quando eu cheguei... Você foi pra um beco. Tinha ratazanas vindo na minha direção. Eu tava tão nervosa que eu nem liguei pras ratazanas. Quando eu cheguei ali, onde vocês viram que eu tava, eu vi que não era um beco sinistro, que ele só era uma saída então, pra rua. Então, mas até chegar ali, os caras, porra, sei lá, você né? Você entrou no beco. E foi atrás dos malucos pro beco. Podia estar no beco ali, tá a máfia russa pronta pra atirar na gente. Mas aí, acontece que o beco, na verdade, ele fazia uma curva e dava na outra rua. Era um L. Era um L, exatamente. Não era estreito, não era sinistro. Nessas horas, foda-se o dinheiro. Que... Tomou um golpe, aceita, gente. Só que, entrar ali foi um risco, a gente não sabe. Eles, na verdade, só entraram ali porque eles queriam... Tudo foi um risco, né? Sim. Subir no prédio. Subir. O prédio era mais arriscado que o beco, na real. Na verdade, tudo, hoje, a escada do prédio, tudo era mais arriscado. É porque eles só entraram no beco pra gente ficar com medo e não seguir, pra dar perdido na gente. Tá, mas mas se eles fossem matar, iam morrer vocês dois. Eu ia sobreviver. Se eles fossem matar, eles iam matar a gente na escada do prédio e botar a gente pra ficar fedendo que nem o outro corpo que tava lá dentro. E eu ia sobreviver. Porque na escada do prédio? Não, eu. Se eles fossem matar, ia matar a gente na escada. Se eles fossem matar na escada, ia morrer um deles por mil, pelo menos. Um eu levava. O que importa é o seguinte, depois disso tudo, saíram todos com rins e cus intactos. O do Jovem Nerd ainda tinha hipoglós. Que parecia bem improvável, né, que ia acontecer. Jovem Nerd não ia sentir tanta dor depois. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.